won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LagadoCast. Estamos de volta depois de, né, passar da data de publicação dessa edição. Por quê? Porque estávamos viajando, estávamos passeando, estávamos cantando karaokê, estávamos vendo as armaduras de ouro na CCXP, mas agora estamos de volta para, né, terminar esse ano de forma maravilhosa, de forma magnânima, né? Magnânima, palavra bonita. Né? Como eu já disse, sou Edu Sasser, está comigo aqui hoje para esse programa sensacional, o senhor Darlan Generoso. E aí, galera, beleza? Como disse o Sasser, estamos de volta, né? Depois de um longo hiato forçado, porque a gente estava enchendo a cara, se divertindo e cantando e fazendo loucuras em São Paulo. Então, acho que o programa hoje vai ter bastante assunto, porque a gente vai contar os nossos causos de São Paulo. Além de comentar uma ou outra série que a gente viu, principalmente uma série só, que é 3%. E é isso, assim, eu acho que vai ser um programa interessante, até porque a gente tem pessoas que não gravam com a gente durante muito tempo, há muito tempo, né? Exatamente, exatamente. No caso dessa pessoa que grava, não grava muito tempo, não é o senhor Léo Chaves, que tá gravando direto. Eu? Já me introduziu? Não, imagina. Enquanto você tava com o microfone no mudo, a gente tava falando sacanagem. Ué, porque eu pensei que tu ia continuar a frase, mas enfim, também minha criança tava latindo, eu tive que aproveitar, esperar um pouquinho pra não sair. Mas é isso, a gente tava lá em São Paulo, conhecendo todo mundo que não conhecia ainda pessoalmente, inclusive o nosso amiguinho vai participar aqui. Foi muito bom conhecer esse pessoal todo, cantamos pra caramba, foi muito, muito show, cara. Cantar, dançar, eu todo mundo dançando. E vamos fazer esse podcast aí pra todo mundo. E por último, mas não menos importante, ele que está de volta a este podcast, senhor Márcio Zanon. Segura esse comeback, mano, amor. O Propriedade chegando para destruir corações. O maior fã de Ashley Tisdale que você respeita. Inclusive, Zanon cantou, né? Ashley Tisdale no Karaokast. Só ele conhecia. Maravilhosa essa Mentira, música. Mentira, eu conhecia também. Mas você não cantou com ele. Tô falando, não, não cantei com ele. Eu tenho uma denúncia pra fazer, porque Sasha no karaokê fica fazendo tímido. Então, todo mundo tava, gente, lá. Eu tava, jovem, lá cantando. Eu cantei ragatanga, jovem. Eu tava lá cantando, botando meus pagodes todos, botando a mão no peito, cantando música de pedofilia, de Claudinho Bochecha, né? E Sasha lá, sentado, nem parece que participou de 3 edições do Ídolos. Né? Fazendo tímido, fazendo humilde, só observa. Jovem, eu cantei KLB e cantei ragatanga e KLB, eu acho que é o suficiente pra fechar a conta. Se vai no fundo, balançando a cabecinha, igual Tina de Glee, não conta como cantar. Cara, mas eu cantei porque fui eu que peguei ragatanga. Entendeu? De Glee, tá maravilhoso, eu e Darlan representando a... Mas só também, né? Porque depois tu fez a muda, né? É, mas eu fiquei dançando lá de dançarina o tempo todo. Uhum. Mark Chang levantando a mãozinha. Ué. Seu microfone está muito afastado da sua boca, não estamos ouvindo sua voz. Quem? Eu? O seu mesmo. Como, gente? O microfone está aqui colado na minha boca. Impossível. Tá colado então, na minha boca. Fone de ouvido, telefone, pô. Então vou fazer a mágica aqui, a mágica da edição. Mas, senhor Darlan, antes da gente começar os assuntos da semana, os negócios tudo, o que, que a gente vai tocar pra poder dar aquela animada? Eu tava querendo que a gente tocasse umas músicas mais animadas, não fossem umas coisas, música de protesto, Solange, eu vou tocar o hino do verão. Com Florestan. Porque assim, não, assim, existe uma banda maravilhosa britânica que veio do X Factor chamada Little Mix. E essa banda eu descobri há pouco tempo, porque, assim, as músicas eu descobri há pouco tempo, porque eu não sou muito acostumado a ouvir boy band e girl band. Só que esse CD que elas lançaram agora é muito bom. Então eu vou pedir pra tocar uma música chamada Touch, que parece que vai ser o novo single delas no, agora lá no UK. E é uma música muito boa. E mostra por que Little Mix enterra Fifth Harmony. Então eu só gostaria mesmo de tocar essa música pra vocês poderem, né, ouvir uma coisa boa, né? Que ninguém vai ter mais ouvir Camila Cabello nesse programa, né? Cala sua boca, entendeu? Que só Sassi gosta de Camila Cabello no mundo. Mas quem então, disse que eu gosto de Camila Cabello, jovem? Você toca todo o programa essa merda, então, né? Mas jovem, ela diferente. Tá com o chãozinho cantando, jovem. Mas é o chão que morre, né? Você não fale de Showmantic, que tá com esse CD maravilhoso, Illuminate, dos melhores CDs desse ano. Amo esse CD, gente. Amo. Nada, mas ó, vou ouvir o Neuromix porque a gente tem que dar voz pra essa banda maravilhosa, onde as integrantes dão entrevista tudo no crack, tudo drogada. Maravilhoso, gente. Tipo aquele vídeo da Adriana Lima, que é maravilhoso. Isso, é um vídeo maravilhoso da menina lá do Neuromix, tipo, muito, muito drogadona, assim, tipo, respondendo nada com nada, mandando um beijo pra câmera. É maravilhoso. Assim, é demais. Eu vou depois mandar o link pra vocês verem. É muito bom esse vídeo. E é isso, assim. Vamos tocar então Touch, Little Mix. E daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o LogadoCast. Já que o Darlan puxou aí os assuntos das músicas, tudo, vamos falar de Grammy, que saiu essa semana, né, a lista dos indicados ao Grammy, que é liderada por ninguém menos do que Beyoncé e Lemonade e Drake e Adele e Rihanna, né, estão aí liderando as categorias. Eu confesso que eu acho o Grammy um puta de um prêmio chato pra caceta. Essa é verdade. Eu tipo, prefiro mil vezes qualquer prêmio avulso desse de música tipo People's Choice, ou os VMA, os EMA, Billboard Music Awards, American Music Awards, do que o Grammy. Que eu acho o Grammy chatíssimo, essa é verdade. Não sei vocês, mas eu acho o Grammy chato e um tanto quanto pedante, né? Então, assim, nas categorias que eu achei que foi legal, pra mim, a grande surpresa desse Grammy é termos Demetria indicada. Maravilhosa. Maravilhosa Demetria indicada com o melhor álbum de pop vocal, né? Que é Confiança. E Culpa da Sama, né? Poder de Culpa da Sama. Acho que foi Zanon que indicou Demetria. Zanon se infiltrou meu lá. Se infiltrou lá nos votantes do Grammy e indicou Demetria. Assim, eu gosto de Demi, sabe? Eu acho ela uma boa cantora. E como é melhor álbum pop vocal, seria estranho indicar Britney, né? Que não canta. Agora ela canta. Você não me arrasa, né? Não, viu? Mas ela canta bem, a Demi. Assim, as músicas dela podem ser meio não tão boas e tal, mas ela canta bem, isso ninguém pode dizer. Ela teve lá aquela Stone Cold dela, lá, que ela ficou emulando uma Adele do... É engraçado que na época que a Demi lançou o CD, ela falava que Stone Cold é a música que ela queria, que ela fez pra ganhar um Grammy. Ela falou que essa música ela fez pra ganhar um Grammy. É, mas ela foi indicada, né? Ganhar, né, filha? Já é outra história. Você tá com a Adele na categoria, tá com Ariana Cabeção, tá com Sia. Até Justin Bieber tem mais chance que você, né, linda? Então se contenta com a indicação e você já tá feliz, né? E eu sei que teve uma revolta muito grande do povo, né? Porque o povo jurava que Selena Gomez ia ser indicada nessa categoria pelo revival, né? Pelo CD dela. Só que aí o Emmy fez a, né? Fez a Ney, fez a SEGA, o Demolidor, o Daredevil pra Selena e indicou Demi Lovato. E tá todo mundo como, né? Acredito. Assim, acredito. Eu tô feliz, porque eu acho que Demi tava precisando de um up, assim, né? Porque a carreira dela tava meio agora, morta. Agora, né? Eu quero ver se ela vai parar a carreira, né? Vamos botar aqui no mundo fantasioso, ela ganha o Grammy? Será que ela vai parar a carreira depois de ganhar o Grammy? Ah, mas ela não vai ganhar, né? Então, pode parar. Ela não vai ganhar. Você nem faz hipótese, né? Não precisa fazer o mundo hipotético. Nem no Upside Down. Outra coisa que eu ouvi a galera reclamar muito, aí não ter sido indicado a álbum do ano, né? Porque tem Love the Brain, Work, Needed Me, várias músicas desse CD da Rihanna que estão indicadas em várias categorias. E aí chegou no álbum do ano, não foi indicado, e tem um homem aqui, um avulso, não sei se é uma banda, Sturgill Simpson, alguém conhece? É um country. Ué, você que é o grande conhecedor do country no Brasil, não conhece? Mas a gente no country conhece as pessoas famosas, né? Gente, e Carrie Underwood. Esse cara é um country. Assim, o Anti, ele poderia ter sido indicado tranquilamente no lugar do Justin Bieber, Purpose. Mas eu acho o Purpose muito bom. O Purpose é um bom álbum. Melhor que ontem. Então, o Purpose é um bom álbum. O Purpose, ele é um bom álbum. Só que se você for pegar... Assim, o que eu entendo como álbum do ano, tá? Eu se eu estivesse votando no Grammy, eu veria quem foram os caras que foram mais indicados na maior quantidade de categorias, entendeu? Não faz sentido eu indicar a Rihanna em 8 categorias e não indicar ela álbum do ano. Porra, essa mulher tá indicada em 8 categorias, significa que ela teve sucesso, ela teve hit pra caralho e que as músicas dela foram boas pra ela ser indicada em 8 categorias. E aí você vai lá e não indicarem álbum do ano, sabe? Não faz sentido pra mim. É, obviamente, esse Sturgill Simpson aí, que foi indicado, ele foi indicado pela cota de diversidade, sempre botar um álbum. Porque assim, se você pegar, Beyoncé, Drake, Justin Bieber, que estão mais ou menos na mesma tomada, né? Pop, R&B, rap. Adele, que é um CD pop trevoso e dor de corno. E esse Sturgill Simpson, que é um cara que é do country, mega country alternativo, assim. Então eu acho que indicaram ele mesmo pra dar uma diferença, porque se tivessem colocado a Rihanna aí também, eu acho que ia ficar muito cotado, sabe, muito segmentada a parada, e aí eles tentaram dar uma diversificada e acabaram cagando no pau. Na minha visão, eu acho que a Rihanna merecia mais que o Justin Bieber tá indicada, porque por mais que Sorry tenha sido um puta sucesso e o Love Yourself também, a Rihanna, eu acho que pela quantidade de categorias que ela foi indicada, ela merecia mais, entendeu? Ela merecia pelo menos um álbum do ano. Mas beleza, vocês não concordam, tudo bem. Não, sim. É igual na de canção do ano, né? O canção do ano, a galera também meio que deu uma rateada, tanto no canção do ano quanto na gravação do ano, que o pessoal ficou achando que o Can't Stop the Feeling ia entrar, né? Ainda bem que não entrou, né? Que essa música é legal, mas não, né? É tipo rap, né? Já deu, né? É tipo rap. Não, né? Chega. Eu tenho que fazer aqui uma exaltação, de certa forma, porque tenho três idols indicados ao Grammy, né? Tem a Fantasia, tem a Carrie Underwood indicada e tem a Kelly Clarkson indicada com o Piece by Piece, que ela gravou pro American Idol, né? Pra última temporada. E você vê aí o sucesso do American Idol com os artistas mais antigos, né? E temos um Ace The Voice indicado também, né? Cassidy Pope tá indicada. Tem a Cassidy Pope, exatamente. Country, né? Exato. Finalmente The Voice desculpando alguma coisa. Parabéns, The Voice. A única, né? A única coisa. 80 temporadas por ano. Né? E essa semana também tive a notícia de que Melanie Martinez também chegou a 1 milhão de cópias vendidas do CD. Né? Então, parabéns também. Olha, mas ela nem ganhou, né? Ela ficou em quarto lugar. Exato. Assim, exato. Né? Ela tava na temporada da Cassidy, não tava? Tava na temporada da Martinez? Não, ela tava na quarta temporada. É, na quarta. Que era a temporada que ganhou aquela country ruim, a Danielle Bradberry. Tá, do time do Blake. Odeio. Eu gosto da Danielle Bradberry. Gostava, torcia por ela. Surpresa. Na época. Mas assim, a grande aposta do ano, obviamente, pra mim, tá? Álbum do ano, Limonada. Gravação do ano, Hello. Não acho que Formation ou Work vão ganhar de Hello. Essa música vendeu o diabo. Uhum. Mas álbum do ano, eu acho que pelo hype e pela força que a Beyoncé teve esse ano, principalmente com essa questão do Black Lives Matter. A Beyoncé foi a única artista, cantora, né, a única pessoa da música que foi indicada para as pessoas lá dos mais influentes pela revista Time, tava concorrendo com Hillary Clinton. Que, aliás, o Trump foi eleito. Né? É normal, né? Ele é presidente do país. O Trump foi eleito, né? Ó, eu acho que álbum do ano. E aqui o Temer foi o homem do ano pela história. É? Gente. Maravilhoso. Mas vamos então, pra gente encerrar aqui a parte do Grammy, vamos fazer então, o Darlan já começou? Vamos fazer as apostas pra álbum do ano, gravação, canção e pop vocal? Vamos fazer aqui as apostas? Então fala aí, Darlan, você falou que álbum você acha que leva o Lemonade? Álbum acho que vai dar limonada fresquinha pra galera tomar. Gravação do ano acho que vai ser Hello, da Adele, por motivos de, né? Já que ela não vai levar álbum, na minha opinião, acho que ela leva gravação. Agora, a música do ano, eu acho que leva Formation, por esse impacto que a música teve, a questão do vídeo e do boicote que tentaram fazer e tudo mais, blá blá blá. E é importante falar que é impressionante Formation estar indicada a música, gravação e vídeo do ano, sendo que a música não tá nem listada no YouTube. Tipo, a Beyoncé deixou o vídeo privado no YouTube. Então, é bem impressionante ela conseguir ser indicada nessa porra toda, comprou a premiação, né, dona, né? E, inclusive, indicada em rock também, que é outra polêmica que teve aí. E melhor álbum vocal, pop vai dar Adele, óbvio, 25, né? Sem dúvida vai dar 25. E você, Zanão? Até porque, conclua. Ela tá concorrendo com Adriana Cabeção, que eu gosto do Mulher Perigosa, mas, assim, Mulher Perigosa é um álbum bom, mas, cara, quando comparado com a Adele, já que eu acho que a Adele não vai levar álbum do ano, eu acho que eles vão dar álbum pop vocal pra dar aquela, né, compensada. Mas tudo pode acontecer. Fala aí, Zanão. Zanão foi pra Record. E morreu. Oi. Zanão foi bem doente. Álbum do ano, acho que vai dar limonada também. Álbum, o que mais? Gravação, música. Gravação e do CD ano, pop. Música e CD pop. Gravação. Eu acho que vai ser Hello também. Eu acho que tô concordando tudo com o Dailan. Música também acho que vai ser Formation. E o pop? Qual que é o álbum vai dar Demi Lovato, né? Confidente. Eu acho que pode dar Justin Bieber ou Sia. Interessante. Não sei porquê, eu acho que pode ser. Chave, você quer opinar? Não, quero não, obrigado, porque música não é minha praia. Não dá. Eu acho que álbum do ano leva o Lemonade mesmo. Gravação do ano, eu vou sair um pouco dessa zona de conforto, apesar de eu gosto muito de Hello. Mas eu acho que vai dar Seven Years. Acho que pode dar Seven Years aqui. Canção do ano, acho que pode ser Hello. E o álbum pop, eu vou de Mulher Perigosa, Mini Maraia. Porque assim, eu acho, apesar da Adele ser sinistra, ser muito boa, ter vendido horrores, né? Porque não bota as músicas no Spotify da vida, os negócios tudo. Mas eu acho que o momento Adele sinistrona, explodindo tudo, acabou. É tipo o menino Sam Smith também, que cobriu aí o buraco de Adele enquanto ela tava engravidando, tendo filho, essas coisas. Né? Agora meio que deu uma baixada na bola, e aí é um outro momento que a gente tá vivendo. Que aí eu acho que é mais pra Beyoncé, pro Bieber. Mas jovem, essa mulher vendeu 5 milhões de CD numa semana. Não, mas eu acredito que a questão aqui não é o quanto você vendeu, né? Não é questão de quanto se vendeu pra você avaliar o produto. Porque por mais que você, vendeu, sei que, você vai tentar agradar um pouquinho de cada lado, né? E como ela vai levar a canção... Tá, né? A Ariana Cabeção tá começando a vida agora, né? Eles não precisam agradar a Ariana. Mas Grammy. O Grammy gosta de fazer esse negócio, né? Acho difícil, mas posso ter tombado, não sei. Posso ter tomado que seja tombado. Porque... Grammy, né? Quem vai assistir o Grammy dia 27 de fevereiro? Ninguém vai assistir. No meio do carnaval, gente. Mentira. No carnaval é o Oscar. É antes do carnaval. É janeiro, mas assim, eu gosto de Ariana Grande, mas eu não sei se Mulher Perigosa merecia um Grammy agora não, sabe? Apesar de eu gostar de algumas músicas do CD, mas por exemplo, o CD anterior dela, porque assim, ela sempre tá dormindo na capa, eu nunca sei diferenciar os CDs, ela sempre tá com uma carinha meio de ladinho assim, meio dormindo, então eu não sei a diferença. Eu não lembro o nome do CD anterior dela, mas também é um CD preto e branco a capa. Tá de é Break Free, não é? E, assim, eu achava muito melhor. Assim, achava um álbum legal, assim. Se tivesse que ganhar como pop, eu votaria naquele álbum, não nesse. Nesse tem músicas legais e tal, mas não acho tão bom assim. Tem Dangerous Woman, que é uma música foda, e tem a música de dar até ficar assada e andar de lado, que também é legal. Mas o resto das músicas, eu não acho isso tudo, sabe? Enquanto o CD da Adele, é assim, é todo bom, é muito bom mesmo. Eu gosto bastante do CD. Mas vamos ver, né? Vamos saber aí, essa, favela, essa família louca aí chamada Grammy, o que, que eles vão decidir. Exatamente, e o Grammy é dia 12 de fevereiro, tá? O Grammy vai ser no dia 12 de fevereiro, transmissão da CBS, e a gente vai estar acompanhando os negócios tudo. Então, pra encerrar esse bloco do Grammy, vamos tocar Side to Side, Ariana Grande e Nick Moran. E Ana Maria Braga. Gente, olha o plot do roubo de música, hein? Só observo. Vamos tocar então Side to Side e daqui a pouco a gente volta. Ariana, I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. Cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. To give you up, can't hear them no, cause I've been here all night, I've been here all day, and boy, you got me walking side to side, I've been here all night. Estamos de volta com o LogadoCast. Já falamos de Grammy. Vamos falar agora, então, de CCXP? Vamos falar de CocoCon Experience 2016. Estivemos lá. E a pergunta que eu faço para os senhores, para vós outros, é... Foi épico ou não foi épico? Darlan, você que fez aí a maratona de quase todos os dias da CCXP, foi legal? Valeu a pena? É, porque daqui a pouco eu e o Léo vai poder contar um pouco da nossa trajetória, que foi um pouco mais curta, né? Mas foi legal. Fala aí, Darlan. Sim, foi legal. Foi um evento bom, foi um evento bem divertido. Teve várias coisas legais no evento. Mas não foi épico, gente. Esse slogan do Omelete não é um slogan muito bom, porque tudo virou épico, né? Tipo, ah, Payday. Nossa, foi épico. Sabe? Ah, tropecei no tapete do Comic Con. Nossa, foi épico. Tudo é épico pra eles. Só que acaba que meio que orcutiza. Lá vai eu usar de novo o meu verbo orcutizar. Orcutiza a palavra épico. Porque, assim, o que é ser épico? Épico é uma coisa muito foda, muito demais, assim, que você coloca num patamar muito alto. E a Comic Con não foi isso. Ela teve momentos muito bons e momentos horríveis. Assim, os momentos muito bons pra mim foi, primeiro, os estandes estavam bem legais. Tinha bastante atração, bastante coisa diversificada. É, a melhor parte da Comic Con, pra mim, pelo menos, foi a parte dos animes lá, dos Cavaleiros dos Zodíacos, que tinha as armaduras de ouro, e aquele ambiente ali que eles criaram ficou muito bom, assim, eu fiquei a música tocando e tal, foi bacana demais. É, as brincadeiras que tinham nos stands estavam bem legais também, e principalmente os dias de quinta e sexta foram, assim, ótimos dentro da feira, porque no primeiro dia teve um problema muito sério de organização em relação à fila, gente que não conseguiu entrar, gente que ficou 5, 6 horas na fila e não conseguiu entrar, assim, problema sério de organização que eles tiveram no início e depois eles conseguiram corrigir para os outros dias. Por outro lado, a gente teve o problema das filas, né, que é um problema recorrente, mas também não sei o que pode ser feito para poder melhorar isso, acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que coisa da fila é coisa de evento, né? Porque quando eu e o Léo tivemos na Bienal em setembro, tipo, é um evento com uma escala bem menor do que a Comic Con. E ainda e assim, eram umas filas bizarras para poder comprar qualquer livro, em qualquer lugar, para comer. A entrada foi a mesma coisa, né, Eduardo? É, as pessoas estavam esperando amontoadas. É bem tenso. Eu acho que é um problema de evento, sabe? É o que eu tô falando, eu acho que isso pode ser feito pra melhorar. Isso tá no sangue das pessoas, cara. Tipo, querem correr pra ser o primeiro, ter fila mesmo. Pode ver aí um exemplo disso. É a situação aí do... Se bem que muda, assim, é diferente porque já é mais coisa de fã. Mas a situação do show do Justin Bieber, que vai ter aqui no Rio de Janeiro, em março, o pessoal já tá, pô, desde novembro, fazendo acampamento pra pegar primeiro lugar. Isso meio que tá... É uma cultura ridícula de brasileiro isso. Não entendo por quê. O que eu tinha contado que eu não entendi é que o Darlan, ele falou que quinta-feira foi o melhor dia, mas teve muito mais, foi o dia que mais teve problema. Não entendi. Não, ele falou que quinta e sexta foram os melhores dias. Não, o que eu falei foi o seguinte. O que eu falei foi o seguinte: na quinta-feira teve problema muito sério de organização do lado de fora da fila, que eu não passei porque eu cheguei cedo. Mas lá dentro, quinta e sexta foram os melhores dias. Que você conseguia andar livremente pela feira, você conseguia fazer as coisas com uma fila menor, você conseguia até mesmo entrar no auditório, assistir as paradas, que a fila não tava bizarra, como no sábado. É, porque quinta e sexta geralmente as pessoas não trabalham. Quer dizer, a maioria das pessoas trabalham e tal, né? Dia de semana, então pode ser que isso tenha a ver, né? Mas na quinta tava esgotado, acho que não. O único dia que tava esgotado foi o sábado. Os outros dias, então, nenhum dia esgotou. Mas assim, o que o Leandro falou faz muito sentido. Que quinta e sexta, por mais que as pessoas vão à feira, abram mão dos seus trabalhos e coisa e tal, não é a mesma quantidade. A gente vai no sábado, que tipo, é um dia que você, na maioria das vezes, você não trabalha. Você pode dedicar a isso. Tanto que, tipo, você vendo as imagens, era bizarro a diferença de gente da sexta pro sábado. Era uma parada assim. Na verdade, o problema foi que parece que eles abriram mais ingressos do que... Assim, eles abriram uma cota de ingressos e aí no final, faltando pouco tempo, eles abriram mais ingressos pra serem vendidos. Então, no final de semana, no sábado e no domingo, você parece que tinha uma quantidade de pessoas muito maior do que inicialmente eles tinham em mente. E aí, gente, as coisas não estavam preparadas, entendeu? Tipo, as filas, no sábado, principalmente, foi o dia... Porque domingo eu me recusei aí, porque eu não aguentava mais, mas, tipo, no sábado, cara, era impossível, assim. Você entrava, eu entrei. Cara, você não conseguia se mexer na parada sem esbarrar em alguém. Tava cheio real, assim. As filas estavam demorando uma hora e meia pra você conseguir fazer uma parada na feira. Então, é desgastante, sabe? É estressante. Só que isso não é um problema do evento. É um problema como vocês falaram. As pessoas compraram, foram. Todo mundo quer ir na mesma parada, vai ter fila, entendeu? Paciência. Bom, sim, na sexta-feira já eram, sei lá, quase 9:30 da noite. Eu, Léo e menino Miguel do Arroba Nerd, a gente entrou na fila do stand da Fox pra poder participar de uma atividade lá dos Simpsons. Tipo, a gente ficou, sei lá, 50 minutos na fila. E a fila pequena, atividade. Né? E a fila pequena, a gente ficou 50 minutos. É. E a gente ainda se dividiu, né? Porque o Miguel e o amigo dele foram pra fila da atividade da Lucille e a gente ficou na fila da atividade dos Simpsons pra poder não perder tanto tempo. E ainda assim a gente ficou, sei lá, 1h10, 1h20 no total nessa brincadeira. Isso. Esperando. Assim, eu entendo essa da Fox, dos Simpsons, eu até entendo mesmo que tenha sido menor, tenha demorado mais, porque era um quiz, né? A pessoa tinha que fazer um cadastro no tablet, depois cadastro, nome, telefone celular e-mail de onde vem, por exemplo. E ainda responder 5 perguntas. Então, você até entende que demorasse um pouquinho mais. A da Lucille, né, pra você ganhar um negocinho lá, um balãozinho da Lucille de The Walking Dead, já tava mais rápido, mas demorou por quê? No momento que a gente foi, tinha acabado, né, o brinde, e eles tinham que pegar de novo pra encher, então demorou um pouquinho mais. Mas no geral, cara, assim, as coisas, pelo menos na sexta-feira, não estavam demorando tanto. Tanto que a gente foi no de 3%, no joguinho dos cubos lá, e não foi, Eduardo? Que absurdo, só 3. Mas eu queria entrar no processo. Fui humilhado todas as vezes. Eu também. Mas é que o de 3% não é parâmetro, porque 3% tava meio flop e entrava 8 pessoas por vez. Não, então sim, mas até no cara a cara da Netflix, no cara a cara também, não demorou tanto assim o cara a cara. Tipo, sei lá, ficou uns 20 minutos na fila, no cara a cara. Não, jovem, eu fiquei mais tempo na fila. Fiquei não, você sozinho. E olha que o jogo porque vem, sei lá, 5 minutos por dupla, né? É, isso, gente. Parece que alguém tá ligando. E aí, assim, eu não acho que o evento foi ruim, não. Foi legal, só que é muito cansativo. Eu não recomendo as pessoas comprarem 4 dias, porque é muito cansativo. É só a Isabela mesmo. Cabral, que foi a heroína da resistência. Exato. Que foi os 4 dias. E, né? E é aquilo, você acaba que em 2 dias você consegue conhecer a feira toda. A não ser que você queira participar dos painéis, aí ok. Só que como eu cago pra painel, tipo assim, eu não ligo. Eu até entrei no painel, fui no painel da Globo, fui no painel do 3%. Na verdade, eu ia no 3%, mas eu fui embora antes. Mas se eu continuasse lá dentro, eu poderia ter ido no 3%. Assim, eu até consegui entrar em 2 painéis em 2 dias, na quinta e na sexta. Eu consegui entrar lá no auditório do Cinemark. E tava assim, nesses dias tava de boa de entrar. E poderia ter ficado lá assistindo. Só que eu não acho que vale a pena pra mim pagar pra ficar lá dentro sentado vendo painel. Porque eu acho mais legal você aproveitar do lado de fora, os estandes, conversar, tirar foto, conhecer as pessoas. Não, sim, com certeza. Mas assim, melhor você disse, quando a pessoa compra 4 dias, eu acho que dá pra você conseguir equilibrar essa coisa de conhecer a feira, de participar das atividades e assistir um painel ou outro. Porque, tipo, eu e o Leandro, a gente foi na sexta-feira, a gente rodou bastante coisa na feira, a gente ficou lá do começo até a feira fechar, a gente rodou bastante coisa, fez bastante atividades e, assim, a gente conseguiu ter a experiência de entrar no painel, porque a gente foi pro painel da Fox. E, assim, é um diferencial, é uma coisa legal, acho que até vale a gente enaltecer o Omelete, eu e o Léo, a gente tava conversando sobre isso na fila. Tipo, você fazer um evento desse tamanho, desse porte, né, no Brasil, você consegue trazer conteúdo exclusivo. Lá no painel da Fox a gente viu a parada da Planeta dos Macacos, a guerra, que não tem lugar nenhum, que foi só pra cá. A gente viu a cena do Logan, a gente viu a parada do Alien Covenant. Então, assim, a galera viu o teaser do Homem-Aranha que saiu hoje na internet. Sim, eu acho que é muito louvável, sabe? É muito legal ver uma parada dessa acontecendo assim, real, sabe? Eu acho que é... É muito legal ver isso. Assim, cara, eu tenho, a minha experiência foi meio bipolar, porque, assim, eu entendo quando eles dizem que vai ser épico. Por quê? Cara, no Brasil nunca teve uma parada dessa magnitude, entendeu? Não teve e provavelmente não vai ter por muito tempo, porque vai ficar só Omelete fazendo CCXP. É uma coisa deles. Eles criaram e trouxeram pra cá e ponto. Então, nesse sentido, cara, de no Brasil não ter uma feira que rivalize, até porque a BGS não rivaliza, a BRMA não sabe, não rivaliza, porque são pra nichos. É um modelo diferente, né? São pra nichos, é só game. Então é game. Não é uma geral. Então o que acontece? Você. Por isso que eles falam que é épico. E realmente eu acredito que seja, porque, pô, quem é que consegue trazer, cara, hoje pro Brasil, ainda que não seja, vamos dizer assim, ainda que não seja grandes nomes, mas, pô, são pessoas que atuam em séries famosas. Por exemplo, trouxeram um carinha lá de The Walking Dead, tudo bem, não é o mais famoso da série, mas é um cara que tá na série. Agora, ele tá aparecendo. Inclusive, domingo agora ele teve destaque no episódio. Junto com. Não teve um grande destaque, mas a todo lado do Rick, entendeu? Então, assim. Não, sim, mas você teve uns nomes legais. Você teve a Mila Jovovich. Sim. Teve exatamente. James Gunn, teve o Vin Diesel. Natalie Dormer, entendeu? Então, exatamente. Assim, são nomes legais, sabe? Eu entendo que é essa situação de chamarem de épico, enfim e tal. Só que, assim, ao mesmo tempo, por isso que eu falo que meu sentimento foi bipolar pra feira. Por quê? A gente teve a possibilidade de cobrir edições, só que eu e o Eduardo não pudemos ir, agenda que não dava, coisa de faculdade, e mandamos outras pessoas. Então, as pessoas cobriram pra gente, gostaram e tal. Esse ano, a gente sempre criou aquela expectativa de ir. Esse ano, nós fomos só na sexta-feira. Sim, sabe o que eu esperava? Aquela parada que quando eu entrasse, meu coração ia palpitar. e eu ia até chorar de emoção e não aconteceu, sabe? A magia, pra mim, é como se não tivesse acontecido. Tanto que na hora do almoço, quando eu sentei com o Eduardo pra comer e a gente encontrou... Foi o Armando do nosso cast, né, Eduardo? Uhum. Quando a gente encontrou o Armando ali, a gente rolou esse assunto e eu falei... Falei, olha, pra mim tá sendo normal. Pra mim foi normal. Pra mim foi a mesma coisa... As pessoas podem achar que eu sou maluco, mas pra mim foi a mesma coisa da Bienal de São Paulo que eu fui esse ano também. Entendeu? Eu não consegui ver a diferença. A diferença foi o espaço muito maior, que eu esperava ser maior ainda, pelo que as pessoas falavam, porque eu consegui rodar aquele pavilhão indo e voltando, cara, várias vezes, rápido, entendeu? Eu esperava ser maior. Tudo bem, o Auditório Cinemark me impressionou, de verdade, muito grande, adorei a estrutura dele. Os estandes também. Pô, tava luxo, cara. Os estandes da Netflix, eu fiz residência lá, cara. Ficou luxo. Foi o que eu mais gostei, assim, disparado, sabe? Os jogos, a decoração, tudo muito bacana, sabe? Os brindes e tal. Isso, pra mim, é a parte louvável da feira. Mas pra mim faltou muito aquela coisa de quando você vê os vídeos da Comic Con de San Diego, que é a original, a principal, aquele sentimento que as pessoas têm, sabe? Eu não tive, eu não senti. Mas eu acho que é uma coisa, muito pessoal, porque assim, eu tive conversando com outras pessoas. Com outras pessoas que estiveram na feira, e tipo, as pessoas, elas ficam genuinamente felizes de estarem ali, entendeu? Sim. De poder conhecer outras pessoas que gostam das mesmas coisas que elas, de ver os cosplays. Eu acho que a gente fica um pouco meio cético com essas coisas, entendeu? Por estar, às vezes, indo em outros lugares. Eu até quero perguntar pro Zanon, que o Zanon, esse ano, por causa que ele machucou o pé, ele só foi um dia esse ano, mas ano passado você também foi, né, Zanon? Ano passado. Aí, e como é que foi esse negócio de... como é que você sente essa a tua experiência com a Comic Con, não só desse ano, mas do ano passado? Como é que fica pra você essa coisa assim? Ano passado eu fui no sábado, foi aquele dia lotado. Aí eu vi que eles falaram que esse ano o povo... Quem foi na quinta-feira foi o mesmo público do sábado do ano passado, que era o lotado. Pra ver o tanto de gente que tinha. Eu falei, nossa, tá lotado, achei que ia tá vazio também. Mas, meu, você vê assim, teve uma hora que eu tive... A Natália foi pra um lado, o pessoal foi pro outro. Eu fui sentar, porque eu tava morrendo com o meu pé, né? Aí eu fiquei lá, olhando as coisas e pensando, né, na vida. Falei, meu, é muito legal que, assim, pode até colocar pouco tempo, 5 anos atrás, a gente não tinha um negócio desse. Há uns 10 anos atrás, 15, a gente tinha, tipo, feira de anime, que a gente ia, tipo, eu que gostava, que era um pouco parecido, porque tinha gente que gostava disso, a gente viu os cosplay na fila, e aí, depois de um tempo, isso, meio que essas feiras de anime não foram pra frente, o público diminuiu, eu acho, e aí não vai tanta gente, ou não é tão famoso assim, mas assim, você vê as coisas que você vê na TV, lá, as séries, as coisas que eles fazem lá, os stands deles dando os brindes de alguma coisa, você ir lá tirar uma foto aqui igual eu te dei com a coisa da armadura da Mulher Maravilha, era feia, mas tudo bem, a gente vai lá. E, meu, é muito legal. E aí eu não consegui entrar na parte das armaduras dos cavaleiros, né? Eu só fiquei lá fora, porque tava uma fila gigante, já não aguentava mais, era 6 horas da tarde. E, meu, é o que eles conseguiram trazer, porque, meu, esse negócio não é fácil, vem lá do outro lado do mundo pra cá. Imagina, o que eles vêm de navio, que eu vi que eles falando, imagina, 40 dias, um mês pra trazer essas armaduras. E aí, meu, o que eles fazem assim, e eu acho que vai ficar cada vez maior até uma hora que, filho, não vai conseguir mais ter pra onde crescer. Aquele negócio que faz a feira, não vai ter mais onde chegar, se aumentar tanto. Porque uma hora também estagna, e aí não cresce mais, né? Porque não vai ter também tanta gente pra ir. Exato, mas assim, é o que eu tinha falado. Eu louvo essa situação, o acontecimento, porque a gente precisa disso, a gente não tinha, entendeu? Então a gente tem agora e a gente quer sempre mais. O que eu falei, o Eduardo falou, ele pontuou bem, é bem pessoal, sabe? Realmente tinha gente lá que tava louca. Eu achei que eu ia ficar assim, eu não fiquei, não sei se porque a minha expectativa foi muito alta e aí eu fui num dia que talvez não foi como no sábado, é aquela montoeira de gente, sabe? Mas assim, perfeito, o que o Zanon falou das armaduras, pra mim foi a melhor parte da feira, assim como o Darlan disse, cara, assim, quando eu entrei ali no espaço, que eu vi aquelas armaduras assim na minha frente, tipo, a meio metro na minha frente, sabe? Cara, vinha todo aquele sentimento de quando você é criança, adolescente, você via Cavaleiro do Zodíaco, você via aquelas coisas na televisão, desenho, porque era um anime, era um desenho, coisa que você sabe que não tem vida, acabou, é aquilo ali. Não é um filme, por exemplo, quando você vê... É, você vai no stand da Warner e você vê o traje do Arqueiro Verde, você vê o traje do Flash, você vê o traje da Supergirl, você sabe que aquilo ali é de uma série com atores reais, que eles fazem um protótipo, eles usam, e aquilo ali provavelmente foi de algum episódio que eles usaram e mandaram pra cá. Então, assim, é real. Mas desenho, cara, não existe. Não era atores atuando, entendeu? E aí você vê aquela coisa na sua frente ganhando vida, cara, aquela armadura de touro gigante, gigante, dourada, de ouro mesmo, assim, reluzente, que chegava a doer a tua vista se batesse um raio de luz, sabe? Sensacional, cara. Meus olhos toda hora marejavam, assim, eu ficava com vontade de chorar, de ver aquela coisa ganhando. E Zanon, eu acho que eles fizeram alguma estratégia diferente, porque você disse que não conseguiu entrar por fila. Na sexta-feira, o pessoal que estava ali ajeitando, organizando o stand, eles ficavam toda hora gritando: não tem fila, não precisa de fila para tirar foto, você pode tirar foto aonde você quiser, como você quiser. As pessoas estavam fazendo fila porque queriam. Quando ele falou isso, eu saí entrando na frente de todo mundo, as pessoas reclamavam e todo mundo, eu falei: ó, o cara tá dizendo que não tem fila, então assim, vamos lá, vou tirar foto. Na quinta que eu fui, tinha uma fila gigante, aí eu falei: ia demorar muito, eu nem fiquei. Mas acho que eles arrumaram. É, e daí desse problema também de fila, eu acho que o único problema da fila mesmo era a fila de entrada, que na quinta-feira a gente ficou uma hora e meia, só pra entrar. Não, a gente entrou rápido na sexta-feira, mas também a gente chegou bem cedo, porque a gente ficou com medo de não conseguir pegar a credencial rápido, então a gente chegou bem cedo. E assim, os stands, todos muito legais, o da Fox eu gostei bastante, o copo que eu ganhei dos Simpsons, copo de qualidade, cara, sabe? É aquele copo Squish que as crianças compram no Apu, o copo igualzinho, de ótima qualidade. O stand da Netflix que eu já falei, excelente. O de Game of Thrones eu não fui porque falaram que era a exposição dos trajes que usam na série, e a gente já viu isso na Game of Thrones Exhibition, então eu não quis meio que perder tempo lá. Fiquei muito chateado que eu não consegui no da HBO, que simulava o Westworld, e assim, acho até uma falha, cara. Se você faz uma feira gigante, quer dizer, você participa de uma feira gigante, você quer botar o teu stand lá, não falha da organização da CCXP, falha da organização do stand, no caso da HBO. Você quer colocar um stand lá, o da HBO tava na entrada, cara, era o primeiro, com aquela coisa de fazer anfitrião de Westworld gigante. Porra, chama todo mundo. Você bota um stand maneiraço ali, e aí você tenha, sei lá, 15 senhas a cada 2 horas para as pessoas entrarem e fazerem coisa. Cara, não dá. É uma feira gigante. Quer fazer uma coisa com senha? Faça, mas distribua senha de meia hora, cara, de 40 a 40 minutos. Nós chegamos, era o quê? A gente entrou, era o quê, Eduardo? 10 horas? 10 horas, logo que abriu. Nós entramos 10 horas, assim que abriu, fomos pra fila. Quando chegou na minha vez e na do Eduardo, a mulher falou: ó, acabou a senha. Agora só vai ser distribuída meio-dia pra 1 hora da tarde. Porra, cara, sinceramente, falho, HBO, pra uma feira. E olha que quinta, que sexta-feira não tava tão lotado, porque a gente conseguia andar de boa. Você imagina no sábado. São coisas caso a organização desse stand da HBO. É, mas assim, não querendo defender, porque, amiga, assim não tem como te defender, HBO. Mas assim, é o primeiro. Assim, pode ser que eles também não calculavam. Assim, é uma hipótese. Claro que eles tinham os números, né? Mas que ia ter tanta gente que ia querer ir no stand deles, ou ia ter tanta gente tal dia para poder fazer as atividades, ou fazer uma atividade mais rápida que conseguisse mais gente. É, mas. Como é a primeira vez sempre é uma não é boa, assim. Aí depois eles vão melhorando. Netflix tá 3 anos. Você vê, cada ano eles melhoram mais. Ano passado tava bom, esse ano já tava melhor ainda. Zanon, vê se você concorda comigo. É meio que isso aí é problema de, assim, como é que eu posso dizer? Agora não vou achar a palavra certa, mas vamos botar assim, infantilidade, pra só... Porque, não, é bem isso mesmo que o Zanon falou. Essa foi a primeira vez que ficou na feira, né? E assim... Sim, Eduardo, mas olha só, calma aí, deixa eu terminar meu raciocínio. É a primeira, dele, é a primeira vez deles na feira. Na primeira edição, na segunda edição, é, a gente que trabalha com essa coisa de assessoria, a gente sabe, acaba o evento, a assessoria da CSP, ela manda os números todinho, os stands mandam o release com os números todinho, dizendo como é que foi, quantas pessoas foram. Então, cara, quando você coloca o stand lá, você já tem que levar em consideração que se ano passado foram, sei lá, 250 mil pessoas, esse ano pode ser 300, pode ser 400, entendeu? Ou no mínimo 250 de novo. Então, assim, você quando vai botar um stand, você já tem que ir preparado do ano passado, que é para o mínimo, quer dizer, que foi o do ano passado. Vamos supor, se ano passado foram 250 mil e, é, nos 4 dias, então já tem que ir preparado para isso. Então, assim, não, às vezes é uma falha, assim, eu entendo. A questão não é nem essa. É, a questão é aquele negócio, é, eles botaram lá em destaque o Westworld e o Game of Thrones. Tipo, é, por mais que eles tenham uma ideia de quantos assinantes a HBO tem no Brasil, você não tem uma ideia real de, tipo, será que o público que vai assistir CCXP, tipo, é o público que está assistindo Westworld, que vai fazer questão de participar? Tipo, eu queria participar porque eu tava lá na feira. Mas também, se eu não participei, caguei, porque, tipo, tinha outros milhões de coisas que pra mim seriam muito mais interessantes participar, entendeu? Mas é o que você tá falando, aí entra o nome, por exemplo, é HBO, tio. E acrescentando só o que você falou, assim, eu acho que as pessoas também deram um pouco de mole, porque o stand da HBO tava uma fila gigante. E em frente ao stand da HBO, tinha o stand da HBO Go. Exato. E acabou que tinha uma atividade muito mais legal do que o da própria HBO, que era... E muito mais rápida. Que era botar você dentro do, da série. Tipo, aquele videozinho que eu gravei e postei no Facebook, ele foi gravado em 10 segundos, não tinha ninguém na fila. Eu cheguei lá, eles me deram 30 dias de HBO Go de graça, gravei o vídeo e fui embora. Então, tipo, às vezes as pessoas também são e explorassem primeira-feira antes de entrar numa fila. Esse é o meu ponto, assim, eu acho que às vezes a gente já vai preocupado em ir pros estandes que são mais famosos, tipo HBO, Netflix, Fox, Warner, e não explora a feira como um todo. Se as pessoas tivessem dado uma volta, tivessem atravessado o corredor, ido no estande da HBO Go, elas iriam descobrir que tava tendo um vídeo na HBO Go, o que eles colocavam e mandavam pro seu e-mail e você tinha, sabe? Então, Dona, mas é porque tem um nome. É justo isso. As pessoas, assim, vão pelo nome. HBO. Caralho, HBO. É, mas isso não é culpa da HBO, entendeu? HBO, ela disponibilizou uma quantidade de atividades no dia. Se tinha muito mais gente na feira que nem via a série, queria participar, tipo eu, que não via a série, mas então, se não tivesse ninguém, eu iria participar, não é culpa dela, entendeu? Ó, tem gente que já pensa assim, eu não assisto Westworld, nem não assisto nada de HBO. Caraca, mas lá, é HBO. E assim, eles sabem, porque eles fazem todo ano, a quantidade de downloads piratas, né, das séries da HBO por ano, e a Game of Thrones sempre tá liderando, e a maioria das pessoas que fazem download é do Brasil. Então, assim, quando vai levar em consideração o número de assinante, não pode ser só o número de assinante, já leva a situação do download, porque se eles mesmo fazem um balanço de quantas pessoas no Brasil fazem download ilegal das séries da HBO, cara, tem que somar esse número já a número de assinantes. Assim, não, eu entendo. Assim, entendeu? Acho que é muito mais a questão da atividade chamar atenção. Porque a gente vê lá o stand do AXN. O stand do AXN não tinha nada de série, não era de série nenhuma. Era um bagulho genérico. Mas como era uma atividade de você ser um investigador, a parada que chamava atenção. Daquele filme avulso nacional que vai estrear lá, que eles fizeram o bagulho que até o eu, rastro, você da Lan, passamos na frente. É. Tipo, tava uma fila gigante, por quê? Aquela parada de vivenciar a experiência. O bagulho do telecine de pular do Assassin's Creed. O da Globo, que não tinha nada de Globo, era só tirar uma foto rodando. Só tirar foto, exatamente. É muito mais. É o chamariz da atividade, né? Tipo, atividade é sinistra, sabe? Essa parada que acaba deixando os estandes, e também uma coisa que o Darlan falou. Às vezes as atividades são muito longas, tipo, o cara a cara do Netflix, 5 minutos. O jogo dos cubos lá do 3%, 5 minutos. O que agilizava é que entrava de 8 em 8, mas ainda assim eram 5 minutos, sabe? Imagina se fosse 5 minutos, fosse 4 pessoas, 2 pessoas. É, eu gostaria de dizer que pra mim a atividade mais legal do, assim, a atividade promovida pelos stands, uma das mais legais foi a de 3% dos cubos e a do cara a cara do Netflix. E o karaokê teve mais no na sexta e no sábado, se não me engano. Eu queria fazer a atividade de atuação do Titus e o Léo não deixou. Exato, lá do Netflix a galera ficava de costas, e aí você tinha que adivinhar quem era o personagem. É o quê? Eu não deixei? Essa era muito legal. Você não deixou. Muito legal mesmo. Outra muito legal que o pessoal do Seriadores foi, a Erika, a Amanda, aquele da ponte do Rio que cai lá, que você joga a bola nos outros, o negócio roxo. Ai, gente, eu não consegui nesse. E o stand da Marvel, do Homem-Aranha, que você tirava foto de cabeça pra baixo, tipo, era bem legal também. Então acho que é importante. Ah, sim, e vale que ressaltar que esse stand de 3% da Netflix, que assim, a Netflix, pô, ela tinha um stand gigante dela no meio da feira e de frente tinha um outro gigante que era só pro jogo de 3%. Cara, tava impecável assim o design, porque as pessoas que estavam ali trabalhando dentro do stand estavam vestidos com figurino, né? Só o músico tava fazendo o papel de Ezequiel, que já não aguentava mais. Mas, pô, tava a mesma roupa, né, Eduardo? A mesma roupa, exatamente. Os figurinos. Pô, perfeito, cara. Assim, a Netflix foi muito cuidadosa. Foi, pra mim, o melhor stand, cara, sabe? E até quando eu tava cansado, eu ia descansar, eu ia pro stand da Netflix. Porque era um ambiente que tinha Samara pra carregar o telefone. É, que você gostava de ficar. E assim, falando dos painéis, por que eu acho que vale a pena a pessoa comprar 4 dias? Primeiro porque sai mais barato, né? A gente viu isso de perto esse ano, eu e o Eduardo. Sai mais barato. Segundo que assim, 4 dias, eu acho que no domingo eu também já estaria de saco cheio se eu tivesse ido na quinta, na sexta e no sábado. Só que é interessante na quinta e na sexta você deixar pra conhecer mesmo todos os stands, porque é mais vazio, você tem mais chance de fazer as coisas porque as filas são menores. E no sábado, que é mais cheio, no domingo, assim, tudo bem, os painéis também ficam lotados, mas aí se você não tiver um específico que é muito disputado, você pode, pô, vou tentar tirar agora aqui a experiência de como é ir num painel, mesmo que não seja um painel famoso, pra ver como é que é lá dentro. Foi o que aconteceu comigo e com o Eduardo. A gente na sexta-feira, a gente já, pô, já era o quê? 7 horas da noite, né, Eduardo? A gente sentado lá, a gente já não sabia mais o que fazer, cansado. Aí a fila o painel da Fox já tinha começado e a fila tava gigante. O Eduardo, pô, vamos tentar? É, vamos, que a gente vê como é que é. Entramos na fila, achamos que não íamos conseguir. Só que a gente não conseguiu pegar a apresentação de Assassin's Creed. E aí, quando acabou de Assassin's Creed, o pessoal acho que meio que desanimou e começou a sair lá de dentro. Então foi abrindo vaga. E a gente foi, e no final a gente conseguiu entrar. Aí conseguimos pegar a Bolsa Brasileira, que por sinal foi muito bem feita. Parece que vai ser muito bem feita, que eu e o Eduardo, nós comentamos um com o outro que não parecia ser brasileira a animação. Conseguimos pegar o painel completo de Logan, vimos cena inédita, que não passou em lugar nenhum. Pegamos de um filme A Cura, depois ganhamos uma garrafinha de água, que foi muito providencial, que a gente estava morrendo de sede. E assim, você viu o Érico Borges lá falando, todos amam, né, Érico Borges. Entrou elenco do filme, de um filme nacional, com a Leandra Leal e mais umas pessoas lá. Então, vivemos assim. Acabou que no fim a gente achou que não conseguia no painel e vivemos uma experiência completa, assim. Exceto do meet and greet, né? Porque, né? Não dá, não dá. Mas valeu. Uma coisa que foi bem bacana, cara. Rosanon. Foi muito positivo. Você tem uma ideia do coisa lá do stand do 3%? Quando a primeira vez que a gente foi, sei lá, devia ser umas 2 da tarde. A gente entrava e tinha o Ezequiel, né, Ezequiel Experience lá. Aí ele falava, não, que vocês estão no processo, vocês conhecem como é que é. Aqui a gente vai usar as peças diferente da muito série, bom, fica cara. Mais fácil pra vocês encaixar isso aqui. Fazia um monólogo maravilhoso, né? Quando a gente entrou a última vez, sei lá, 9 horas da noite, o homem falou assim, olha aí no vídeo. Você já sabe essa porra, né? Já tava de saco. Aí imagina ficar das 10 da manhã às 10 da noite falando a mesma merda. A mesma coisa. Não, e o engraçado é que assim, na primeira vez que eu fui, eu montei 1,5 cubos. Na segunda vez que eu fui, eu montei 2,5 cubos. Na terceira vez que eu fui, eu montei 3,5 cubos. Aí eu falei, pô, se eu fosse mais algumas vezes, eu acho que eu conseguiria ganhar, né? Mas aí já tinha acabado o horário, não dava mais. Ganhava alguma coisa a mais ou não? Quem fazia... No começo, quem fazia os 9 cubos ganhava uma camisa. Quando a gente saiu da feira, já eram só 5. Quem fazia 5 cubos... Já era só cinco, quem fizesse... Não, já era só 5 ou quem fizesse mais. Ou seja, se você fez um e ninguém fez nenhum, você ganhava. Teve uma coisa que eu gostei lá da coisa, que foi do próprio omelete, do coisa deles... feita. Que isso? Tá caindo todas as coisas. Do Omelete lá, que eles fizeram aquele negócio de entrevista no vidro. Eu achei que foi bem legal, porque não ficou só pra eles aqui mostrando, né? O pessoal atrás ficava ali. O live, né? Tocar. É, a foi live dele. Essa parte foi legal também. Achei que o cabelo da Natalie Dormer. É, eu só achei que eles poderiam colocar as pessoas de frente, os entrevistadores e o convidado. Porque eles ficavam de costas, então assim, o público que ficava vendo no vídeo ficava só vendo as costas dos atores. Mas eu acho que se eles botassem de frente, poderia tirar a atenção da galera. Não, é pra galera que tá em casa ver também, porque senão como é que eles iam botar eles de frente? Ia mostrar eles de frente e a gente ia tá vendo o público atrás. É. A intenção deles era mostrar a galera que tava atrás também. Por isso que tava entendi. Fora. Não, mas aí dava pra colocar alguma câmera do lado de fora que pegasse, entendeu, a visão do público, mas enfim. Mas mais complexo. Não, eu acho que não seria complexo, mas eu acho que seria essa questão mesmo de o público ficar incessantemente gritando e fazendo as coisas e aí meio que tira a atenção, poderia tirar a atenção tanto do entrevistado quanto do entrevistador e prejudicar alguma coisa, não sei. É. Dá mas a grande pergunta é, Zanon, estaremos na CCXP 2017? Olha, se meu pé melhorar até lá... Claramente. Pelo menos uns dois dias eu vou. E você, Dala? Agora eu não sei quais. Não. Não? Nossa... Ai, você é um mentiroso, Darlan. Você comprou o Melete Box, Darlan. Você quer meter esse caô pra cima da gente. Você quando eu era trouxa, né? No início da vida, quando eu era trouxinha, eu comprei, mas aí... Olha, eu compro o Melete Box, você não vem? Zanon continua sendo trouxa até hoje. Zanon ama os estilos da Melete Box. É, eu sei. Ah, eu falando sério, eu espero ano que vem não estar mais aqui no Brasil. Então, eu pretendo não ir. Rica. Mas, não tá certo. Pois é. Tô trabalhando pra isso. Mas se eu ainda flopar, imaginei esse objetivo de vida, né? Que flop é meu nome. Eu devo aparecer lá, assim, tipo, um... Só que também não compro mais os 4 dias. 2 dias no máximo. Entendi. Porque 4 dias é cilada, assim. Porque eu não aguentei. Domingo eu já tava, assim, tava sem paciência de imaginar que eu ia ter que ficar em fila e andando naquele lugar. Mas uma coisa que tem que ser destacada é que o sistema deles de transporte funcionou muito bem. Isso é importante dizer. Tipo, a questão do ônibus que eles disponibilizaram muito bem lá, mesmo. Lá no Jabaquara pra deixar a galera, pra buscar. Funcionou super bem. E isso é um ponto super positivo, porque a gente sabe que o lugar lá onde é o evento é meio isolado. Então, e saíam muitos, Darlan, né? Saía um atrás do outro, não ia lotar. Era um atrás do outro. Então eu fiquei super feliz em relação a isso. Mas assim, se eu estiver aqui, obviamente irei pra reencontrar a galera pra gente fazer um novo Karaokast, que foi claramente o ponto alto da CXP. E aí, senhor Chaves, voltaremos em 2017? Voltaremos. Márcio Zanon, que música pra passar para o próximo bloco? Bom, como a gente falou de 3%, a gente vai falar agora também das coisas, dando spoiler mesmo. Foi uma música em homenagem que tem 3 no nome, da Britney. Nossa. Maravilhoso link. Adorei. Ai, então vamos tocar Tree. E daqui a pouco a gente volta. Degrees when I'm caught in between counting 1, 2, 3 feet upon my free getting down with 3 feet everybody loves If it's all right, what do you say? Marry them all. Estamos de volta com esse programa maravilhoso, que uma música num bloco termina falando que deu até ficar assada, e a outra música de Monange, né? Tá bom o nível. Tá maravilhoso o nível. Mas vamos falar de série agora. Vamos falar de coisa boa, falar de coisa que as pessoas devem pensar que a gente não fala mais que é série. Inclusive, vou tomar spoiler. Inclusive, tava pensando cá com os meus botões, que o padrinho que nos deixou, eu acho que ele nos deixou porque a gente não fala mais de série. A gente fala todas as notícias do ego, mas não fala de série. Ai, gente, vai fazer. É porque não tá tendo série boa, assim. Padrinho, você que deixou a gente, tá vendo esse podcast? Que deixou a gente, não indica umas séries legais pra gente ver, porque assim, tá difícil. E quando surge uma série legal e interessante, é uma só, e aí às vezes não rende um podcast. A gente fala da família Camargo, fala do. Né? São séries que são séries da vida. Pois é. A gente tá tentando. Volta, você faz falta. Assim, não, vamos assim, ser um pouquinho justo que a falda esse ano foi menos pior do que as dos últimos cinco, sei lá. Mas pare com você, porque eu achei uma bosta. Não. Pô, não, calma aí. Comparando com pelo menos os últimos cinco anos, foi melhor, cara. Assim. Foi melhor. Eu acho. Não achei, não. E assim, depois a gente pode fazer um. Aproveitar aí o recesso de algumas séries e fazer alguns programas, assim, falando de This Is Us, que é a série que todos amam agora, né? Tá, você para de roubar minha pauta, jovem. Deixa eu falar os negócios aqui, que aí a gente entra nos assuntos. Desculpa. Tchau, tô indo embora. roubando minhas pautas. Roubando o protagonismo. Roubando o protagonismo. Mas assim, aproveitar que Zanon tá aqui pra gente falar do maravilhoso crossover, né? Das séries da CW, que aí rolou na última semana, né? As séries de super-herói da CW, Supergirl, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, que na verdade Supergirl não teve nada crossover, né, gente? Né? Enganaram a gente, mentiram pra gente que o crossover ia ser nas quatro séries, mas tudo mentira. Porque a cena final da Supergirl eles repetiram no começo do Flash, no dia seguinte. Então, né, fomos trouxas. Mas, não, você gostou desse crossover aí da adaptação da minissérie lá, Invasão? Eu achei legalzinho, né? Achei bacaninho, mas longe de ser, meu Deus, crossover maravilhoso. Achei legal, mas longe de ser maravilhoso. Acho que dos que teve de herói da CW foi o melhor até agora. Acho que teve um ou dois, não foi? Foi um só, eu acho. Foi, teve só um? Eu acho que não tinha dois. Foram dois. Esse foi o terceiro, né? Então. Mas esse, assim, foi o melhor. Mas o problema é, assim, que ele começou muito bem. Aí o meio dele, que foi Arrow, foi mais um episódio 100 do que um episódio de crossover. Uma parada que eu falei com o Léo. Que, porra, os caras estão fazendo o planejamento da série. Aí fala, vamos fazer um crossover, não sei o que, vai ser super maneiro. Assim, porra, o crossover vai cair na semana que a série que tá 5 anos no ar fazer episódio 100. Ah, vamos meter o crossover assim mesmo. Não era muito melhor ter feito um episódio 100 de homenagem pro Arrow, né? Podia ter feito esse plot da reunião aí, do sonho, do Delusional, né? Das Pepec Illusion, tudo. E aí, na semana seguinte, ou na semana antes, fazia o crossover. Que eu acho uma cota tesão. Tipo, os caras chegam no episódio 100, aí o episódio 100 é um episódio que tá conectado com a galera da semana toda, sabe? Acho mó cota tesão. Então, eu gostei porque eu gosto de Arrow, tudo. Voltei a gostar, né? Porque antes tava uma merda. Mas assim, quem foi acompanhar, quem assistiu pelo crossover, ficou meio sem entender, porque é um, tipo, é um corta-bronha mesmo ali, né? Adoro corta-bronha. É aquela hora que tu tá empolgadão lá e aí a mãe bate na porta do banheiro. Né? Nossa! Vai demorar! Aí corta, né? Meu Deus do céu. Não, aí teve esse episódio, pra mim foi bom, assim, mas não, tipo, foi melhor, ó. Foi melhor que o episódio 100 do que como um crossover. E aí vem Legends of Tomorrow, que, tipo, acaba o bagulho, nada, e acabou. Nem teve uma luta sensacional, nada, e, tipo, acabou. Foi meio assim, vamos foi combinar. Bom, mas... Vamos combinar que a solução desse crossover foi uma solução ridícula. Foi. Assim, deixa eu falar o que eu achei. Dei nota 9 no BS, porque agora o BS é meu padrão de, né, de qualidade, então dei nota 9 pra todo mundo. IMDB pra quê? Né? IMDB pra quê? Lá na BS. Eu dei nota 9 pra todos os episódios do crossover, exceto Supergirl, porque ainda não tá na minha grade. É, assim, o de Flash foi um episódio qualquer mesmo. Cara, não teve nada. Em Flash foi o que mais enrolou. Teve mimimi do Cisco que ninguém aguentava mais. Enrolou, foi encheção de linguiça. Tipo, ai, nem mostrou os dominadores direito. O de Arrow foi o que o Zanon falou. Foi muito bom pra um episódio 100, entendeu? Porque foi aquela reunião maneira e tal. Pô, teve a passarinho de volta que todos querem. Enfim. E teve o pai dele, a mãe dele, foi bem legal. E, por incrível que pareça, o melhor do crossover foi o de Legends, que pra mim é a pior série de heróis da DC, da CW, é de Legends. Mas foi o melhor. Apesar de não ter uma conclusão, um fechamento decente, foi o melhorzinho. Gente, pera aí, rapidinho. Moira Queen's Alive? Aparece no episódio. Mas é Exu? Espírito? Não. Não. Eles são sequestrados pelo ZT, e aí o ZT coloca eles numa realidade de mentira. Numa Perfect Illusion. E aí? É. E aí tem uma cena da Alan que tem uma cena que é igual o assassinato dos pais do Batman. Parabéns. Quando eu assisti essa cena, eu falei, não acredito, igualzinho mesmo. Só faltou o, né? Enfim, mas só assim. Só faltou a mãe. Eu achei positivo mesmo o saldo, apesar de ter muito furinho mesmo, como vocês já falaram. Dos crossovers que a CW fez até agora foi o melhor. E provavelmente vai ser assim, talvez a cada ano que faz. São novos crossovers, um deve ir superando o outro, mas não deve ser 100% de assim. Nada vai superar o crossover musical de Flash e Supergirl no começo do próximo ano. Nossa. Ai, gente, vai ter isso? Vai, você não sabia? Vai! Não, eu não assisto Supergirl, então nem leio notícia, nada disso. Vai ter um crossover musical dos dois. Não, então, eu tô até pra começar agora. Gente, já teve, não teve, Glee? Não, mas agora vai ser musical. Caraca, muito boa essa, não, é verdade. Teve vários, né, em Glee. Mas agora o Zanon, eu queria que você me explicasse por causa de quê que fica menino Cisco lá 400 horas fazendo os poder pra trazer Supergirl da Terra 45. E aí, no final do crossover, ele dá uma bombinha que ela destalar e fala assim, né, você joga no chão e pá, muda de mundo a qualquer hora que você quiser. Não faz o menor sentido isso, gente. É porque ele desenvolveu isso, né, gente? Tanto que nesse episódio dessa semana, o Flash foi lá buscar o Jay na Terra 3. Acho que foi na Terra isso. 3 e no tipo nem ele. Filha, acontece o começo do episódio. Pode falar. Não, é verdade. E assim, ainda tem a parada assim, daquele velho lá, que eles estão nos anos 50 lá, as legendas do amanhã, e eles são presos, e é tipo, pastor, 65 anos, o velho não está carcomido e morto. Qual? Mas o velho é aquele. O homem lá do Acrinho, do Acrinho. Ah, tá. Não, mas não era de 60 anos. O professor está em... Era 50, então, viado. Era nos anos 50. A gente tá em 2016. Que isso? Ele tinha 16 anos, viado. Ele tinha que estar morto. Mas, Salsa, mas é que ele era na Terra 12. Viado, é da Terra normal. Não vem com essa graça, não. O tempo passa diferente. Ele usa produtos Ivone. Ele usa Renew, né? Gente, mas que homem que até agora eu não descobri quem vocês estão falando, gente. O velho do óculos. O Stein? O velho que queria... Não, o velho que queria... Que prendeu eles uma dominador, hora. Que prendeu eles lá no passado. Ah, sim. Caraca, é verdade. A Supergirl humilhou ele no final. É. Foi o cara que conspirou pra matar o presidente, né? É. Presidente interino, sei lá. A Supergirl falou assim pra ele, nem, lá na minha terra, lá na Terra 73, a gente tem o homem de Homeland que fica cuidando de nós, os ET tudo. Beijos. Vou te mandar pra Antártida. Não, e ainda teve a piadinha do Ray falando que ela parecia a prima dele, né? Fazendo uma referência a Superman Returns. Teve essa brincadeirazinha. Assim, não. Fala, pode falar. E a coisa, a Kate, que é a Sarah de Legends, falou que ela ia flertar com a Supergirl no crossover. Não vi nenhum flerte, ele tava não esperando teve. Ali. Vai ter na Vampire Edition. Tava esperando um bombinho ralar ali e nada, né? Teve nada. Ela flertou, foi com o Mick, né? Bombinho ralar! A Supergirl flertou, foi com o Mick. Ai, gente, ele que maravilha. Ela. Que maravilha. Assim, eu gostei. Pra mim foi positivo, apesar de falhas absurdas mesmo, principalmente o desfecho, né? Mas é legal, cara, porque você vê todo mundo junto. E assim, cara, pô, eu tô apaixonado pela Supergirl, cara. Não sei porque que eu não assisti essa série ainda. Eu vou fazer a maratona agora, a partir dessa. Você não quis. A partir de dezembro agora. Isso que eu ia falar. É, você não faço. Eu faço agora em dezembro. Como diz um amigo meu, choices. Choices. E tipo, a atriz tá muito bem, cara, com Supergirl. E ela junto com o pessoal, ela é toda moleca, sabe? Assim, toda descolada. Gostei pra caramba, cara. A Melissa é maravilhosa, gente. Odiava a Marlene, mas eu gosto muito de cara. Eu também, odiava a Marlene. Agora odiava a Marlene, mas gostava muito de cara. Até porque no episódio de Supergirl, acho que o melhor foi a menina Lex saindo do armário nessa pataria. Mano, que, aliás, foi a saída de armário mais bizarra do mundo. Que aí a mulherzinha tá lá, não sei o que, vem a mãe e fala assim, nem, tu cola velcro, né? Aí ela, oi? Aí Sônia Abrão? Aí se abraça. Meu, porque aquela mulher atriz que era Supergirl antiga, é do muito filme, ruim. Né? É muito ruim. Ela é muito ruim. Por isso que não dá pra fazer nada com ela na cena. Na cena que a Alex sai do armário pra irmã... Ela é a mãe da Alex? Coisa. A Alex dá, cara. Na cena que a Alex sai... A Alex sai do armário pra irmã é uma coisa. Aí sai pra mãe, tipo... Você não vê emoção nenhuma naquela mulher... Ah, como aí? Alex é irmã adotiva da... a cara é irmã adotiva da Alex? Isso. Ah, tá. Porque eu não conheço a história. Mas a Alex contou pra cara que chupa o VCT? Sim. Contou. VCT 6,9. Até se ninguém adivinhasse, né? Porque ela fica toda se relando na mulher o tempo inteiro. Mas ela contou que ela chupa o VCT depois que o avião caiu nela ou... Desde antes. Contou agora, faz uns 3 episódios. Depois que o Mark morreu. É porque às vezes ela, na terra normal, que é a nossa, o avião caiu nela. Mas na terra que ela tá lá da Supergirl, o avião ainda não caiu. Pode ser isso. Assim, a melhor coisa. O Shonda não tá escrevendo ainda a série nessa terra que ela tá indo, Supergirl. A melhor coisa da Supergirl atualmente pra mim é o fato deles terem acabado com esse romance insuportável dela com o Jimmy Olsen, que ninguém aguentava mais aquele homem. Que homem insuportável. Eu defendo os Kenon da HQ, né? Porque, cara, Jimmy Olsen é um casal na HQ, mano, mas não dá, esse cara é muito chato. No começo ele não era tão insuportável. Né, gente? É, nossa senhora, desgraçado. E eu nem tô sentindo falta dela nessa temporada, viu? Tá tão porque boa. Acho que tá acontecendo as outras coisas, então não dá tempo de sentir a falta dela. Mas pelos dois primeiros episódios da temporada, você vê que ela, a Calista e a menina Melissa, tipo, elas têm uma química muito boa juntas, cara. Uhum. Entendeu? Eu acho isso muito legal. A parada meio de mentora e aprendiz. É maneiro. Mas, senhor Léo Chaves, o que vamos tocar para poder passar para o próximo bloco? Nós vamos tocar Don't Wanna Know do Maroon 5, tá bom? Muito bem, olha aí. Meu Deus do céu. Aprendi, as pessoas até nos comentários estão me esculhambando, então tem que aprender, né? Graças a Deus, não é Beyoncé, gente. Chega, stop, Beyoncé, tu. Eu ia pedir Side to Side, porque eu não gosto dessa música, mas ela ficou na minha cabeça durante a viagem de São Paulo, porque toda vez que eu ia dormir eu ligava o Spotify e botava uma playlist aleatória e toda a playlist tinha Side to Side. Aí eu escolhi ela, mas ela escolheu. Aí eu... Músicas para ralar o bombril. Não, engraçado que assim, playlist do Spotify, hora de dormir, ou músicas para dormir, tinha Side to Side, tinha Perfect Nude, eu não entendo. Tinha que ser Tatu, né, em homenagem a Alex. E vamos tocar daqui a pouco, Tatu, segura aí, que já vem aí o Tatu com aquela música que no karaokê ninguém sabia quem era, só eu. Então vambora. Ai, ai. Então vamos tocar, como é que é o nome da música, não? Don't Wanna Know, Maroon 5. E daqui a pouco, gente. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? And loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? And loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. No, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Estamos de volta com o Logado Cast. Antes da gente, de falar de 3%, eu quero falar de duas séries aqui que eu, Zanon e Léo estamos assistindo. Né? E Darlan também tá assistindo uma dessas também. Só que ele tá um pouco atrasado. Desculpe o transtorno. Precisamos falar de Designated Survival. Que ninguém fala dessa série. Então vamos falar de Designated Survival. Ah, mas vocês vão me dar spoiler? Porque eu vou sair. Pera aí. Vamos te dar spoiler. Mas, falar gente, olha, eu tô meio com spoiler. Se encontra com o homem lá. Mas eu tomei spoiler de série ruim. Eu tô tomando spoiler de série boa. Então, com licença. Mas eu vou tomar spoiler de série boa. 3% daqui a pouquinho. Ah, porque você quer. Você pode multar. Isso aí. Eu tô fazendo. Eu acho que o designado do Sovaco, eu acho que eu cancelei da minha grade. Porque eu cancelei de ficar esperando 38 semanas pra ver um episódio. É muita pausa que em relação a isso, deixa eu falar primeiro, porque como eu tô atrasado, eu acho um absurdo a ABC, né? ABC com essa palhaçada de ficar passando um episódio, um mês de pausa, outro episódio, 3 semanas de pausa. Caralho, mano. Porra, não tem série que sobreviva desse jeito. É assim com Shield, é assim com Designated Survival, é assim com a grade toda. A única série que dá audiência lá é This Is Us, porque a série é muito boa e os americanos abraçaram. Tá misturando os canal tudo, Brasil. Ah, não, desculpa. This Is Us não é da ABC, é da NBC. Verdade. Mas assim, ABC, stop, por favor. Agora, em relação a Designated Survival, eu tô no episódio 5 ainda. E eu queria dizer pra matarem Nikita, gente, porque essa mulher não serve pra nada. Gente, essa mulher maravilhosa, coitada, tá descobrindo as coisas de conspiração, tudo, gente. Gente, mas ela tá descobrindo a conspiração depois de todo mundo descobrir a conspiração, mano. Eu já tô sabendo a conspiração antes dela. E ela, mas só ela que cara sabe, nada, né, mas ninguém sabe. E o Jack Bauer é um bosta. Não fala do presidente lá. Gente, mas ele fica com cara de cu. E aquele assessor dele lá, que ele escolheu, que deveria ser, claramente ser da menina a assessora correta, mas ele escolheu outro cara só pra ter trama, entendeu? E aí tá um saco. Eu gosto da série, eu acho a série legal, eu acho a série divertida. Nossa, vi pontos positivos muito... até agora que você levantou. Eu tô no episódio 5, sabe? Eu não sei o que aconteceu ainda. Até agora não revelaram porra nenhuma. Então não tenho como ter pontos positivos. Só me revelaram que um cara sobreviveu, que esse cara que sobreviveu, ele levantou na hora que a bomba explodiu, e aí Nikita descobriu, foi lá botar ele na parede, e aí o negão lá, chefe dela, veio falar, porque tu tá, porque teu homem morreu, tu quer botar a culpa nos outros, não sei o que, que ela falou com essa vagabunda. Aí ela fala, ela foi, aí ela falou, ah não, beleza, tudo bem, tô no luto, blá blá blá blá. Só que aí tem o twist de que o presidente... Ah, não. Rapidinho, antes de eu fechar esse plot, preciso falar de um outro plot que eu não entendi até agora. Por que que tem dois Designated Survival? Porque, assim, eu entendo que são dois partidos, tá? O Jack Bauer, ele era o Designated Survival de um partido, e a outra mulherzinha lá, congressista lá, da mulherzinha Mega Evil, era do outro partido. A outra que, assim, não é oficial, não. Oi? A outra não é oficial, foi o partido... Vamos botar assim, foi o republicano que decidiu separá-la por conta própria, sabendo que qualquer coisa assim, poderia acontecer, entendeu? Quem decide que Jack Bauer era o Designated Survivor porque oficial? Porque ele é do partido, ele é do presidente da República. Ele é oficial, é o partido oficial que tá governando. Então o desempate é esse. Quem é do partido do presidente... Isso. Exato, tá, tipo, se o Trump morrer, o Designated Survivor vai ser do partido republicano. Isso. Mas o democrata sempre tem o dele lá também, que deixa separado, que é pra acontecer... Pra não acabar o partido. Exatamente. Não é se Trump morrer, é se acabar o Congresso Isso. Americano todo. Todo. De uma vez. Ah, se toda a linha sucessória acabar. Ah, entendi. Outra coisa, desse episódio que eu vi, teve um plot muito bom da mulherzinha de Californication, né? Que é a mulher do Jack Bauer, que ela foi lá pedir ajuda pra Designated Survival Mega Evil, do partido. No partido oposto, pra salvar a Latina, né? Achei ótimo esse plot, gente. Sempre eles têm que meter uns latinos no meio pra causar treta, né? Que a mulherzinha ia ser deportada, perdeu os filhos, não sei o quê. Aí a mulher, óbvio, vai pedir pra quem? Vai pedir pra mulher que é arqui-inimiga do teu marido. E aí Jack Bauer vira e fala, olha, cuidado, o que você vai pedir pra ela? Mas é óbvio que a mulher tinha que ir lá pedir favor, né? Gente, fico puto. Ai, não aguento. Tá, agora a gente vai dar spoiler. Me diga se melhora. Tá? Me diga se Nikita faz alguma coisa pra alguém, por favor. Cara, o que acontece é que o negão lá, o chefe dela, ele é envolvido na conspiração, entendeu? Ele é envolvido na conspiração, sequestram o filho dele, coisa quer e dizer, tal. Quer dizer, ele é envolvido não. Ele foi envolvido sem querer, né? Porque falando assim, parece que ele já tá desde o início envolvido, né? Não, não. Eu quis dizer com o sentido dele, né, participar aí, ser envolvido. Pela mulherzinha, é que Zanon foi beber água. Mas ele, quem recruta ele é a mulherzinha do Devil's Maids. A primeira esposa do Mr. Spence. Ela tá recrutando lá a galera lá. E ele. Aí o negão, tipo, ele sequestra o filho do negão. Aí fala assim: ah, nós vamos matar seu filho se você não assumir. Que isso, achei isso ridículo dele também. Assumir a colado que ele explodiu os negócios tudo, que ele matou a pessoa. Falei, assim, gente, desobrigado, né? Não, foi ridículo, mas é aquilo, né? É o filho, criança, sabe se logo vão fazer com o filho dele? O que, que ele ia fazer? É, não. Mas assim, o que eu realmente não entendi foi a questão, principalmente. Da Nikita, que a Nikita recebeu uma mensagenzinha assim e falou assim: ah, né, não conta nada não, beleza, beijo. Aí, tipo, cara, e ela sabe que quando ele deu a pista lá, ah, vê o caso tal, não sei o que, que era o homem. Quando ele mandou ver o caso, já era pista, já, né? É, que, tipo, ela sacou, ele tá sendo chantageado. Pois é. Então, ela poderia ter explanado aí. Eu também pensei, eu achei isso. Falei, pô, se ele não falou nada pra ela, mas deu um. Falou através de código, que só ele e ela sabem o que significa. Por que ela não chegou lá pro presidente já e falou, ó, eu acho que tá, pelo menos assim, eu acho que tá acontecendo isso, a gente precisa de uma força-tarefa aí reduzida, de pessoas confiáveis pra gente investigar isso, entendeu? Exato, pô, exato, aí... eu não entendi, entendeu? Não entendi ela, mesmo. Ela até agora é a mais avulsa da série, e aí quando tem a possibilidade de se tornar não avulsa, acontece isso. Cara, não entendo, cara, o que esses roteiristas às vezes pensam, porque, sinceramente, o que ela fez até agora? Tudo bem, ela foi super relevante para poder ficar insistindo de que tinha alguma coisa com o McLeish, com o congressista que sobreviveu. Porque ela que ficou pentelhando o cara, que tem, até conseguir... Foi ele. É, beleza. Aí quando ela consegue, de fato, comprovar, e aí tem a situação do chefe dela, que só ela pode salvá-lo, assim, de uma iminente culpa, pô, ela vai ficar quieta. Tudo bem, que assim, provavelmente deve explicar agora nos outros o desdobramento disso. Mas talvez uma coisa sem necessidade do roteiro, né? É, não, e assim, eu não sei você, mas com o final do episódio, desse último que a gente viu antes de gravar, eu fiquei com a impressão de que o McLeish também é meio que um peão nessa brincadeira toda. Sim. Ele não é o cabeça da parada. Eu também fiquei com essa impressão. Mas assim, no caso dele é pior, porque o do chefe do FBI, ele, que acontece? Ele não tem nada a ver com o ataque. Ele simplesmente descobriu, e aí a mulher falou assim, ó, tô com seu filho. Ou você fica quieto e você tem o seu filho de volta, ou você fala, você leva isso à frente e eu mato seu filho. Então assim, ele ali tá como um refém. O McLeish não, o McLeish ele participou praticamente tudo, porque tava lá, sobreviveu e tal, então assim, a culpa é completamente ele, na verdade, é culpado, mesmo tendo sido peão. Então, assim, vamos ver, eu confesso que eu ando meio desanimado com a série, porque parece que não anda, sabe, parece que não anda, não acontece nada de fato relevante que coloque à prova o presidente, sabe, um checkmate assim legal, ele ter que tomar uma atitude por si só, não dependendo de outras pessoas, tipo do Arrow, da esposa ou da mulherzinha lá, sabe? Vamos ver o que acontece, né? Porque tem mais dois episódios no final de ano. Hoje a gente tá gravando, tem o penúltimo e tem mais um episódio mais ainda. Né? Aí tem mais um antes da pausa. Fecha no 10. Fecha no 10 a primeira metade. Então, pode ser que eles revelem mais alguma coisa ali, sei lá. A gente descobriu, sei lá, que o Jack Bauer tava com um sorrisinho no rosto e ele que explodiu o Congresso. Pô, já pensou? Aí sim seria um plot twist. Né? Tipo... Ai, ai. Como ela não foi lavar o cabelo, vamos falar rapidinho aqui pra gente poder passar pra 3%, que vai ser o final desse programa de hoje. Vamos falar de This Is Us, essa série maravilhosa aí que tá conquistando os corações das pessoas. Cada episódio melhor. Exato. E, assim, é a parada... Assim, eu vi o promo há 400 anos atrás, achei que a série prometia, mas ela é muito melhor do que eu imaginava, isso é melhor. Verdade. E assim, é uma série que nada acontece feijoada, exato, porque é sobre pessoas, sobre relacionamentos ali, o cotidiano, é nada mais do que o cotidiano de uma família, né, interligada lá, enfim, do irmão adotivo e tal, que tem seus problemas, só que, e pra mim, cara, eu não consigo definir qual é a melhor parte da série, se são os flashbacks ou se são os dias atuais, porque as duas são muito boas, cara, são muito boas. É quando tudo se liga. São muito boas, e assim, o personagem que te faz, assim, você sentir raiva, você acaba não conseguindo sentir, que no caso é o plot agora que tá acontecendo com a Rebecca, que ela sabe quem é o pai do Randall, desde sempre, e aí agora ele descobre, e aí você fica nessa, sinto raiva dela ou não sinto nos dias atuais como o Randall tá sentindo, porque ela fez isso e tal, mas você não consegue sentir raiva, porque... Eu não consigo sentir raiva dela, porque quando a gente vê o flash a gente vê que a parada muito genuína dela, exato, de medo de como o Randall, todo o tempo quando ele era criança, ele tentava se encaixar, isso, ali no universo dos negros, é muito real aquela coisa de tipo, será que se eu deixar ele conhecer, dele se envolver, será que vai gostar mais do pai do que de mim? É uma parada genuína, entendeu? Não foi o egoísmo por egoísmo. Assim, o melhor personagem pra mim é o Jack, assim, disparado, é o Jack. Quem diria, cara, que Milo Ventimiglia sabia interpretar, né? Quem vê que o Bugueiros nunca pensou, né? Porra. Eu lamento muito ele tá morto na série nos dias atuais, cara. Porque você imagina esse cara velhinho, como seria bom, sabe? Assim, porque a gente sabe hoje, nos dias atuais, que o relacionamento da mãe deles com eles não é dos melhores. A Kate já no episódio bem passado já falou que tem problema com ela, que não fala mais com ela. É, por conta de, eu acho que até da coisa da gordura também, né? Uhum. Dessa coisa da mãe sempre de ser bonita e, enfim. Com o Randall, parece que é o que ela é mais próximo, mas agora tem esse boom aí da situação da adoção que ele descobriu. E tem e com o Kevin, eu acho que não é tão próximo, porque como ele é à toa, tá sempre em lugar diferente e tal. E até nos momentos que eles estão juntos, assim, agora no episódio de Thanksgiving, você não vê aquela coisa de eles muito, sabe, com a mãe assim, aquela coisa muito apegada como era antes e como era com o pai. Então teve, a série tá mostrando devagar que teve uma mudança no relacionamento deles com a mãe. E ela como velhinha, eu não tô gostando, assim, dela atuando como velhinha, não sei se é o figurino que não tá me convencendo. No começo me incomodou mais, mas agora não, agora já tô encarando de boa. Mas assim, mas tô de boa agora. Mas eu gostei bastante desse episódio que o Zanon já viu de ontem, né? O Zanon já viu de dessa terça-feira, que é o de Natal. O Zanon já viu de Natal. Mas da viagem. Gente, rapidinho, eu tô bem escutando a gente falar. Alô? Eita, oi. Tá no cu? Uhum. Gente, que loucura. Agora parou. Saudades. Viado. Viado de preserva. Vai. Eu achei muito legal aquela interação do Milo Ventimiglia com o Randall, cara. Entendeu? Com o parceiro da Marcia Clark. Eu achei ótima aquela interação, gente. Foi muito bom, cara. E é por isso que eu falei que eu gostaria muito, muito, muito que o Jack estivesse vivo. Porque você imagina, as melhores interações, cara, seriam com os filhos agora na cidade, sabe? Porque essa com o Randall já foi sensacional. E assim, o cara tá matando a pau, cara. Ele tá atuando muito, Milo, sabe? Eu também não esperava isso dele. E assim, quanto a Rebeca, eu não sei, o que me incomoda nela nos dias atuais não é a peruca. Não, eu acho que não é nem o figurino. É que porque ela mais nova, ela sendo a. Como é que é o nome da atriz, gente? Mandy Moore. Tipo, ela é muito espontânea, ela mesmo, sabe? Ela não precisa fazer uma velhinha e tal. E você te convence de que é ela mesmo, de que é novinha, que tá naquela. Já ela como senhorinha não tá me convencendo que já é aquela mãe vivida, já é de idade, não sei o que, cara. Também não tá, também. Parece que, tipo, a mulher tem que ter. Tá beirando 70 anos, 70 e pouco, e não tá aparecendo 70 e pouco. Parece que tem exato. Tipo, 50 e pouco, 60. Gente, mas ela toma cogumelo do sol. Maravilhoso. Mas assim, tem umas partes assim que você percebe que a própria atriz, ela dá uma mudada na voz pra fazer mais cansada a voz dela, assim. Uhum. A Mandy Moore também nunca foi aquela atriz sensacional. Nunca né? Foi, meu Deus, que atriz, né? Nunca foi Viola Davis, né? Daqui. Não, ela tá se superando agora. Ela tá se superando nessa série. É o que tem pra hoje. Mas essa série é tão boa que tá fazendo todo mundo atuar bem. O Milo, que ninguém esperava. Gente, tem o Justin Hartley nesse elenco. Ele não tá horrível. Ele tá bem. E assim, gente, que raiva daquela Olivia. Desculpa. Ah, eu odeio essa mulher, gente. Esperando no Globo de Ouro, Emmy do ano que vem. Essas pessoas tudo indicadas. Milo Ventimiglia ganhando o Globo de Ouro. Mas você vê que é um negócio de... Vai ser indicado. Você vê que quando o elenco é legal e a série é boa, puxa. Porque o Justin Hartley... Quando ele tava em Revenge, que tava só com as rainhas do carão, era um negócio, uma tragédia. Gente, o Brasil era maravilhoso, ele Nolan, ele casal maravilhoso. Como assim? Eu acho que vem indicação pro Milo, pelo menos. Pro Randall, eu acho que vem. Pra Kate. Pra Kate, eu acho que vem. Vai ser a moda de família do drama, vai ser indicar todo mundo. E vai ser todo mundo como ator coadjuvante. Vai ser igualzinho, assim, quer apostar? E a gente também precisa, cara. A gente precisa fazer uma ressalva e falar do elenco infantil, que é maravilhoso, cara. O garotinho que faz o Randall, não tem como você não se apaixonar pelo aquele garoto, cara. E Milozinho fazendo as flexões com o menino nas costas, gente. Não, e ele perguntando da língua no mercado. Você sabe que engraçado que eu fico. Gente, aquele garoto, ele é sensacional. Ele e a menininha, pra mim, ele é a menos extraordinária. Tuando. A fofinha. Isso. É que eu acho que não dá um destaque pra ela. Não deixa ela brilhar. E pra mim, o melhor é o Randall, Mirim. E o Mini Jack. O Mini Jack não fica... Mini Jack não, né? Mini... Kevin. Ele não fica pra trás também. Ele é muito bom, assim. E tanto, né, brincando, assim, de boa com o Randall, quanto os dois sempre um infernizando a vida dos outros. Tá muito bem também o elenco infantil. Mas essa série é maravilhosa. Aquele previewzinho da adolescência deles ali no jogo de futebol americano. Achei que o elenco também foi bem escolhido ali. Os meninos foram bem escolhidos também. Foi bem. Mas assim, o meu único medo pra This Is Us é, por exemplo, a gente já tá no meio da primeira temporada, né? Isso. O que vai ser a segunda temporada? Tipo, a gente já sabe. Como ela é uma história do dia a dia, o pai, né, morreu, assim, eu sei, mas o meu medo é que as coisas fiquem meio saturadas e as histórias fiquem meio, sabe? Mas é o que eu falei com o Léo outro dia. Eu acho que o problema de This Is Us, no caso, é ela ter 18 episódios. Se ela tivesse 12, 13, 10, 12, 3%, 8 episódios por temporada, seria ótimo. Eu acharia legal, eu acho 18 um pouco demais. Mas eles podem, talvez, pode acertar isso. Sabe? Porque assim, cara, eu não espero uma história central nessa série. Até porque a gente já tá na metade da temporada... Não tem história central. Assim, apesar de que... Mas isso é na primeira temporada. Não, tipo, sim. Assim, a série tá dando 3 pontos de não, demo. Não, Darlan, eu sei, mas olha só. E aí, toda série vão ter que desenvolver alguma coisa. Mas toda série tem uma trama central. É fato. Independente de ser primeira ou décima temporada. Essa não tem, porque ela já mostrou que é cotidiano. É o relacionamento de uma família. É sobre uma família e o relacionamento delas no passado e nos dias atuais. Enfim. Agora tá se rabiscando uma trama... que não, a gente nem pode falar que é central, que é a situação da adoção lá, do que o menino descobre. Mas nesse último episódio agora do Post-Thanksgiving, já meio que caiu por terra, porque ele já teve um vislumbre de como a mãe dele se sentia na época, e aí ele já meio que perdoa e já mostrou que vai ser um processo de perdoar, sabe? De voltar como era antes. Então meio que já morreu essa coisa de ser uma possível trama central. Então eu acho que a série, cara, vai agora, tem a situação da Kate, que provavelmente essa cirurgia dela não vai ser uma cirurgia simples, entendeu? Eles vão incrementar alguma coisa aí de... Não, acho que a cirurgia não vai acontecer, né? Porque, na verdade... Será? Não vai acontecer porque a atriz, ela é uma pátia da gorda gigante. E ela tem no contrato dela lá que ela tem que perder quilos durante a série. Então, acho que a cirurgia não vai acontecer. Eles vão... Ela vai emagrecer, mas eu acho que... Sem cirurgia. Sem cirurgia. É, aí... Até, assim, isso é uma coisa que me incomoda um pouco na série, porque o plot da Kate é só isso. É só isso, mais nada. É só que eu sou gorda, que eu me odeio. Ai, que eu não aguento ser gorda mais. Eu vou me separar do gordo porque o gordo me joga pra baixo. E isso já tá começando. Isso tá começando a me cansar um pouco, esse plot. Acho que ela é muito mais. Acho que ela é mais do que isso pra ser só o plot da gorda. Sim. É, podia fazer que a mãe, ela canta também, a mãe era cantor, que cantava. Exato. Ela pode desenvolver alguma coisa de cantar, porque ela agora não tem emprego. Podia mudar um pouco também, acho. Ué, ela já saiu do emprego lá? É, o meu medo é a série ficar nessa zona. Não lembro se ela ficou no emprego na manhã. O meu medo é a série ficar nessa zona de conforto, porque assim, a série tá ótima até agora. Primeira temporada, assim, 18 episódios, eles vão conseguir levar, eu acredito, 18 episódios muito bem. Mas a série é um sucesso de audiência. E é a série que tá irritando mais nessa temporada. Então, é o hit de 2016, 17, vai ser 18. E a gente sabe que a NBC é megalomaníaca. A NBC, ela não tem séries de sucesso, exceto The Voice, que eles já conseguiram saturar essa merda também. Então, eles vão querer explorar This Is Us até ninguém aguentar mais ver. E aí, da próxima temporada, vão botar 18, 24 episódios. Eu não consigo hoje ver essa série com uma trama, uma história que sustente 18, 24 episódios. Por quê? Como o Leandro falou, é uma história sobre o cotidiano. Só que até quando as pessoas vão aguentar ficar vendo histórias sobre o cotidiano? Vai chegar uma hora que vai acabar, sabe? Vão começar a repetir plot, vai virar Brothers and Sisters. E vendo todo mundo largar, o cara vai ter câncer, e aí vai ser isso. Aí vão meter câncer no meio, vão meter essas histórias batidas no meio que, sabe, não vai ser legal. Câncer já tem, né, Ju? Não, mas câncer de Calista? Não tem câncer de Calista, tem câncer. Já tem câncer. Eu acho que vão matar a mãe uma hora pra fazer... Não, mas assim, eu queria que eles evoluíssem, sabe? Tipo, mostrassem que a série tem outras tramas pra poderem explorar, que não seja a trama da mina gorda que quer emagrecer e fazer cirurgia, e os dramas da mãe com os filhos, porque o pai a gente já sabe que morreu, e ficar explorando essas questões dos flashbacks. Mas isso eu acredito que adiante, a princípio a gente tá conhecendo a família. A gente tá conhecendo a família, tá conhecendo o que aconteceu. Acredito que conforme a história for expandindo, você vai ter uma coisa mais nuclear, mas ele sempre traçando paralelo com o que já aconteceu. Porque é o que eles fazem, né? Eles estão contando a historinha, tipo, pro Thanksgiving. Eles contaram a história e ao mesmo tempo a gente foi vendo, conhecendo por que que aquela família tinha aquela tradição da caminhada, não sei o quê, porque tem o negócio do peregrino. A gente vai conhecendo as raízes dessa família, né? Então, acho que... Eu acho que é bem isso, mas é que eles não percam essa essência, óbvio, mas que consigam também mostrar que conseguem desenvolver histórias novas, assim. Meu medo é eles ficarem presos em coisas tipo adoção, emagrecimento, sou bonito e não tenho talento, não consigo atuar papel sério, e acaba que a série vai ficar presa nisso, andando em círculo, e aí não evolui, sabe? Mas assim, até agora não tem o que reclamar, a série tá ótima e espero que continue. Mas conhecendo a NBC, eu já sei que eles vão querer tirar até a última gota da série, e meu medo é que isso acabe estragando. É, torcer pra NBC não fazer cagada, né? É. Em relação a isso, nem torce porque vai acontecer. Que a NBC é a emissora que sabe fazer cagada, muda a série de horário e aí derruba a audiência, né? Beijo, Blacklist, enfim. A gente não, sabe. Não, mas pela primeira vez a gente tá vendo um fenômeno na NBC em muitos anos. que é uma série que aumenta o leadinho do The Voice absurdamente. Ele aumentou em 0.9 o leadinho do The Voice essa semana. Entendeu? The Voice deu 1.9 e This Is Us deu 2.8. This Is Us passa terça ou segunda? Terça. Então, a galera terça. Quer ver a série. Eu acho que a NBC vai mudar essa série pra quinta, na próxima temporada. Não vai mudar pra quinta, porque quinta é o dia dos dramas policiais. Mas, assim, eu acredito que na próxima temporada This Is Us mude de dia pra poder ajudar uma série nova. E iria pra quando? Pode ser que vá pra uma quarta pra ajudar uma série nova, entendeu? Eu acho que iria pra quinta. Eles vão querer bater com Scandal, Grey's Anatomy, essas coisas. Mas aí não faz sentido. Se eu tô montando a programação, por que eu vou botar o meu drama pra combater com um drama que tem muito tempo no ar também? Não, eles estão perdendo na quinta todo dia. E aí eles vão botar uma série... Não, mas é aquele negócio. Eles perdem na quinta, mas eles ganham na segunda, eles ganham na terça, eles ganham no domingo. Não é melhor, então, não é melhor continuar, entendeu? Perdendo quinta e ganhar todos os outros. Mas eles podem colocar This Is Us na quinta, colocar uma série nova na segunda no lugar de This Is Us, depois do The Voice, que quem sabe pode ser ajudado. Não, mas toda temporada tem uma série nova na segunda, que é o horário mais forte do The Voice, sempre tem alguma coisa na segunda. E na terça-feira, a primeira série que deu certo no horário de terça-feira é This Is Us. É a primeira série em alguns anos que dá certo nesse horário, entendeu? Então eles vão pegar essa série, se ela mantiver a audiência geral e a demo até o final da temporada em torno de 2.8, com certeza ela vai migrar para um outro dia para ajudar uma série nova. Não vejo This Is Us entrando para ser depois de outra série veterana, entendeu? Não acredito nisso. Bom, eu não duvido de nada. Mas vamos esperar até a Fall Season do ano que vem, que é só aí que a gente vai descobrir. Vamos esperar maio. Maio a gente descobre o que acontece. Vou tocar agora então Tattoo, It's All About Us, música de, como é que é? Ralar o velcro, esfregar o bombril, Zanon. Ralar o bombril, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o LogadoCast, nos preparando, né, para os programas de final de ano. Vem aí os nossos retropop, vamos falar de cinema como sempre, vamos falar de tudo que rolou na cultura pop, os memes, os barracos da família Camargo, vai ser maravilhoso. Mas antes, né, para encerrar esse podcast, nós guardamos o creme de la creme, porque a Netflix estreou, no mês de novembro, a sua primeira série original produzida no Brasil. E todo mundo aqui viu, e o melhor, todo mundo gostou de 3%. As pessoas estão detonando, falando, ai, é tudo horrível, ai, olha esse figurino, ai, olha esses atores, olha esse roteiro. Gente, vocês são todos uns recalcados, que 3% é maravilhosa. Nós reconhecemos que tem algumas falhas, mas no geral, eu, Zanon, o Darlan, a gente já terminou a maratona dos episódios. Léo tá quase lá. Mas assim, acho que o saldo de 3% é muito mais positivo, né? Ô Zanon, você chegou a ver aquele piloto que tá no YouTube, que tá dividido em três partes? Uhum, lá de 2011, né? 2011. E assim, eu tinha visto esse piloto algum tempo atrás, agora eu não revi. E eu já achava a premissa bem legal. E quando a série estreou, eu confesso que quando eu vi o primeiro trailer, eu achei que ia ser meio cagado, assim. Falei, putz, vai ser bem, bem bizarro. E eu tive uma dificuldade com o piloto. Achei o piloto, né, meio modorrento, meio esquisito. Mas, tipo, do segundo em diante, eu entrei na jornada e eu queria estar no Mar Alto. E depois eu fiz aquele teste do Netflix lá, que ele fica conversando com você no chat. 50 vezes. Ah, obrigado. Muitas vezes, não, passei, vou ficar reprovado. Ele perturbou durante, quando saiu esse teste aí, sei lá, de sexta pra sábado, de sábado pra domingo lá no hotel. Pois a nunca divulgou essa merda. O tempo inteiro. Pô, Léo, não consegui. Léo, não sei o que. Caraca, Léo, eu não consegui de novo. O tempo inteiro. Eu nunca vi uma pessoa querer tanto ir pro Mar Alto quanto esse homem. Mas, gente, todo mundo quer ir pro Mar Alto, né, gente? Sonho das pessoas pro Mar Alto. Eu passei de primeira, desculpa, tá? Você ficou até de mandar as brusinhas, né? As brusinhas. Ah, é verdade. As brusinhas coloridas pra vocês. Isso. Uma coisa que eu tenho que falar, gente. Pelo amor de Deus. Antes de entrar na trama, nos personagens. Eu não aguento o figurino 3%. Eu não aguento o Ezequiel. É muito feio, aquela bosta, gente. Daquela camisa sem uma manga. Me dá um nervoso. Uma estrela rasgada. Eu falo, meu Deus, por que esse homem tem uma manga e não tem a outra? Eu arranco as duas mangas, eu boto as duas. Porque não dá pra ficar com uma manga e uma sem. Não consigo, gente. Peraí, uma coisa assim, com tipo Jogos Vorazes, dessa parte de figurino. Nos Jogos Vorazes, a parte rica lá é todo mundo colorido, não sei o quê. E a parte pobre é o cinza, o bege, o branco. E no 3% é diferente, né? Os pobres é que usa camisa colorida, mesmo que tá tudo rasgado, mas é colorido, não sei o quê. E quem é lá do Mar Alto usa uma coisa mais branca, mais bege, essas coisas, né? Uhum. É porque eu acho que eles são. É porque tem aquela parada, né? De que. Eita, o problema é dar os spoilers tudo pra Leandro que não viu ainda o final. Ah, já da foi, série, pode, né? Ir, meu irmão. Você fez, porque, você viu até quando? Eu vi até o 5. Ele, então, tá no flashback de Z. Nossa, pior episódio. Ai, todo mundo odiou o episódio 5, gente. Muito eu não consegui esse... odiar, eu achei bacana. Demorei 3 horas pra acabar. Porque a mulher de Z que é muito boa, a mocinha lá, Mel Francochac. Cara, uma das melhores atrizes dessa série. A melhor atriz da série? É uma não, a melhor mesmo. A única que atua de verdade. Darlan acha diferente, acha Zezé Mota. Zezé Mota holográfica? É. Zezé Mota de Gordon. Não, assim, eu acho que com certeza. Eu acho que com certeza a Zezé Mota seria facilmente melhor se ela aparecesse mesmo. Se fosse, entendeu? Não fosse só essas participações na tela do Mega iPhone. Então, assim, mas das que de corpo a corpo ali que atuaram, porra, a mulher do Ezequiel, infelizmente essa mulher se foi, porque. Ela deu show. Ai, gente, porque, olha, não tava fácil. Gente, mas do que se trata 3%, Darlan? Pra quem não sabe, não conhece nada. Quê? Eu fiquei aí, jovem. Fiquei fora há um tempão. Vocês estavam falando sem parar e não estavam ouvindo nada. Eu saí e voltei. Repete o então que tá. Você falou que eu falo. Então tá. Darlan fazendo a Érica. Quê? Fazendo a Neide. Dalan, pra quem não conhece, do que se trata 3%? Cara, 3% é uma série, a série nova do Netflix, né? A primeira série brasileira do Netflix, que retrata uma história meio, mais uma vez, né? Uma história distópica, num Brasil distópico. Diz aquilo ali é São Paulo. Amazônia? Amazônia subequatorial. Eu fico confuso como é que o povo, sei lá, do Rio Grande do Sul vai lá no, se inscrever no processo. Né? É que acho que não existe mar, né? Só existe a galera da Amazônia? Só existe aquilo ali, Amazônia Equatorial, só existe aquilo ali, morreu, e o Mar Alto. Né? E por que, por que Michelle Lão tem sotaque do Rio de Janeiro? Porque os homens lá, os produtores tudo, falaram que eles pediram pros atores não podarem os seus sotaques, porque eles queriam mostrar que ainda, mesmo não sendo o Brasil continental que a gente conhece, existe toda uma diversidade de pessoas ali, entendeu? Entendi, tudo bem. Então, aí essa história desse Brasil, né, muito louco, muito distópico, né? E aí a gente tem uma situação em que existe uma grande corporação chamada Mar Alto, que tem tipo um oásis, um lugar maravilhoso, onde as pessoas que vivem na pobreza no continente, né, que tá tudo devastado, no lixão da mãe Lucinda. Imagina que o Brasil é um grande lixão da mãe Lucinda. As pessoas usam roupa colorida meio rasgada, meio, né? Eu acho maravilhoso, porque as roupas são milimetricamente rasgadas, assim, pra ser mega cool, sabe? Você repara só, naquele episódio que tem a caixa. Não sei se o Leandro já chegou nesse episódio. Que tem uma caixa queimando de dinheiro, e aí eles têm que decidir. E é maravilhoso esse episódio, eu amo esse episódio. Moedas? Que eles têm que pegar uma moeda? Que tem as moedas. Não, é o próximo episódio, Darlan. Eu acho que é o próximo que ele tá. Que assim, tem uma caixa com várias moedas dentro, com e dinheiros. Aí eles vão pra dentro dos quartos, e aí eles têm que decidir se eles pegam o dinheiro e vão embora, ou se eles desistem do dinheiro e vão pro Amaral. E aí, a família que vai lá visitar, tipo, a mãe do Rafael, repara que a roupa dela tá, tipo, milimetricamente cortada, assim, mega, mega estilosa. Eu acho incrível como eles conseguiram fazer essas coisas. Mas, enfim, e aí, quando as pessoas fazem 20 anos, elas têm o direito, elas podem se candidatar pra participar desse processo, que é um grande processo de provas, onde eles têm que provar a capacidade deles, e se eles forem aprovados, eles vão pra esse Mar Alto, que é esse oásis que a gente disse antes. E aí, a série é sobre isso. A gente acompanha esses jovens aí de 20 anos, que estão tentando passar por esse processo, pra ir pra esse Mar Alto pra tentar dar uma vida melhor. E aí a gente tem os personagens principais, são a Joana, né, a dona da série, o Rafael barra Thiago, né, porque a gente descobre no meio que ele, na verdade, ele roubou O chip da orelha do irmão pra poder cantar de novo. Isso, Pedro me dá meu chip, isso aí. Entendi a referência. Temos Michelle, né? Essa pessoa maravilhosa, só que não. Fernando, pior anta que você respeita. Gente, eu odeio cadeirinha. Temos Marco, né? Essa pessoa bipolar, maravilhosa. E temos uns avulcos, serve pra morrer, que eu não vou lembrar nem nome de ninguém. E é isso, assim, a gente acompanha a vida deles. Aí os episódios, eles vão mostrando as fases do processo. Eu acho o primeiro episódio muito bom, assim, acho legal, de verdade. Essa forma que eles tentaram dar uma dinâmica maior, questão das entrevistas, da galera sendo eliminada no vidro ali. Assim, eu que já tirei visto americano. Era bem a visão. Ai, gente! Era bem a visão. Não, eu tô falando sério. Era bem a visão antes de eu tirar o visto. Era bem a visão que eu tinha do processo de visto mesmo. Você fica do outro lado de um vidro e aí a pessoa fica te avaliando e te fazendo várias perguntas e você fica nervoso, tendo que responder as coisas e tal. E você o cara foi aprovado ou reprovado, né? E o cara fala assim: não, reprovado, vai embora. É bem isso, entendeu? Então acho que eles conseguiram retratar bem essa questão. Obviamente, muito mais potencializada, porque aquilo ali é uma questão de vida ou morte, né? Então você. Os caras estão ali surtando. Agora com o Trump, os Estados Unidos vai ser o Mar Alto pros brasileiros, né? Vai ser todo mundo ser reprovado. Pois é, e aí é isso, assim, a gente acompanha o processo, a gente tem provas maravilhosas, né, que é a prova dos cubos, prova da alergia à prata, que eu amo, é uma prova que que ninguém acertaria essa merda de alergia à prata, só acertaram porque tava no roteiro. Não, esse episódio é maravilhoso, né, porque esse episódio é maravilhoso porque o Cadeirinha vai lá, né, faz várias deduções maravilhosas, sei eu que... sei. Ele, eu sou foda. Ganhamos. Aí, cara, de repente, Rafael fala assim: não, né? Tá errado isso aí. É. Agora, eu gostei muito das moedas, que a Joana dá de malandriça. E ela meio que seduz o cara lá também, né? Transa com o cara. E depois, no final das contas, enfim, ela dá de malandriça e pega a moeda dele. Ele é o único que fica sem moeda, na verdade, que é o último a pegar. É todo mundo assim, muito transão, né? Nessa cena. E assim. Ridículo, ridículo, ridículo. É o pior casal da série, que é o Cadeirinha e a Michelle de casalzinho. Não, e aí as pessoas... Eles se beijando. Mais odeiam. Eles resolvem fazer um casal das pessoas que são mais insuportáveis. Eles se beijando, aí ele pega ela e senta na cadeira de roda. Aí na hora de... Senta aqui no colinho. Aí na hora de dormir... Na hora de dormir, dá a mãozinha e fala: tô pensando em bobeira. Ela, ai, para, gente. Sabe o que eu amo? Eu amo que é assim, ó. Ah, não sei o que. Ah, ela tá sem dado, ele monta um bolo de cubo louco, joga nela. Aí bota no lugar dela, lá ela passa. Aí depois... Tipo, e ali ele já fica apaixonado, né? É, tipo, fica apaixonado. Aqui, do episódio 4 em diante, é tipo... Você é amor da minha vida, você é a melhor coisa... Te amo, largo tudo pra viver com você. Você não faz sentido continuar aqui, não sei o que lá, vem cá. Você tá no meu colinho, vamos dar a voltinha, vem cá. É. Gente, ó, sabe o que eu gostei, achei interessante? É, nos últimos episódios, que eu acho que foi no 4, ou foi no 5 mesmo, do Ezequiel. Não, acho que foi no 4. É o plot do Rafael, que mostra que o Rafael se chamava Thiago, né? E que ele participou do processo, foi reprovado de cara, e ele embebeda um amigo dele pra roubar o chip e voltar de novo. É o irmão dele. É o irmão, jovem. É o irmão dele. Ah, é, irmão, é verdade, sim. Cara, achei sensacional. E ele é um dos caras que no primeiro episódio eu já tinha achado, apesar do sotaque chato, foi o que eu mais tinha achado interessante. Não pelo fato de roubar a parada, mas assim, porque ele tá ali, tipo, ele, ao mesmo tempo que ele caga e anda pras pessoas, ele sabe que depende delas. Tanto que no episódio da porradaria que eles ficam trancados, que aquele Marco dá a louca nele lá e ele acha que é o picudo da parada e quer bater todo mundo, que eu senti tanta raiva dele e adorei aquele garoto ter morrido, ele vai o tempo todo que ele tá com o Marco, ele, cara, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, até que ele se rebela e tentam, né, vão correr atrás dele, aí depois ele faz a revelação lá pra Michelle, e aí ele parece que a partir de agora ele vai começar a agir diferente, né? Não sei, porque o 5 não tem isso, só tem o Ezequiel. É assim, eu em relação a esse episódio 4, acho que é importante a gente gastar uns 5 minutinhos ou menos falando dele, porque assim, pra mim foi o episódio em que o potencial da série foi muito bem explorado. Sim. Primeiro porque eles estavam numa situação extrema, né? Eles ficaram presos lá embaixo durante um dia, e aí eles estavam numa situação completamente organizada, o Marco, né, tipo, como bom coxinha, porque assim, o paralelo que foi feito ali da história dele do passado é claramente o paralelo que a gente vive hoje, tipo, da questão da meritocracia e de você ser coxinha, né, se achar privilegiado, e quando alguém toca e tira o seu privilégio, você fica louca do cu e dá louca. Foi exatamente o que ele fez, então... Foi muito bom esse episódio, porque você pôde perceber, tipo, no início, quando as coisas estavam andando do jeito que ele queria, da forma organizada, com os mecanismos, que você puxar a alavanca, ele consegue sacar muito bem como é que as coisas funcionam, e de forma organizada. E quando o Ezequiel vira o jogo, né, e mostra que se tirar uma peça do que ele esperava, que as coisas, da forma como ele esperava as coisas fossem acontecer, que ele, tipo, se destruiu de uma forma, assim, gigante. Por isso que eu não achei, a gente tava discutindo isso antes de começar a gravar o podcast, eu não achei que foi nem um pouco forçado, porque tão extrema que ele se viu de perder a liderança e não ter as pessoas obedecendo ele, fazendo o que ele queria, ele perdeu o controle porque ele tava fora da zona de conforto dele, entendeu? A vida que ele tinha toda foi baseada e pautada pra ele ir pro Mar Alto, porque disseram pra ele que a família dele foi pra lá, só que a família dele pode nem ter ido pra lá. A família dele pode ter morrido no então, processo. Faltou ali nesse episódio, tipo, o Ezequiel, tipo, falar numa hora lá que tá acontecendo tudo. Ele fala, os pais dele, alguém. Viu uma gravação que ele falou que os pais dele passam, e o Ezequiel fala assim, mas os pais dele morreram no processo. Só pra ainda ser mais. Tem isso. Tem. E aí, quando o jogo vira e a comida não vem e a galera começa a se revoltar, ele é obrigado a se ver numa situação em que ele não tem as respostas, sabe? E aí a liderança dele cai por terra e ele começa a agir de que forma? Da forma violenta. E isso, eu fiquei muito satisfeito com esse episódio porque me lembrou um filme que eu gosto muito, um livro que eu gosto muito, que é Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Eu acho incrível esse livro. Gosto muito do filme. Mas a série me lembrou muito. Aquela situação rica, ali, aquele episódio... Tô falando sério, cara. Não tô zoando. Esse episódio me lembrou muito a situação de Sai sobre a Cegueira, que é tipo, você monta um grupo violento que ganha pela força, e esse grupo subjuga os outros a fazerem o que eles querem, e o fato deles estarem tentando resolver a situação, eles se acham no direito de tomar a comida dos outros, bater nos outros, e se eles ficassem lá mais tempo, estuprar os outros, entendeu? Eles gerariam uma situação ali, que era um caos criado por ele mesmo, e a situação da Joana foi muito interessante, porque como como ela sai e o Ezequiel fala pra ela, ah, mas eu não posso parar aquilo ali, quem tem que parar aquilo é um de vocês. É bem isso, tipo, alguém ali tinha que levantar a voz e dizer, ô, que porra é essa? Cara, isso aqui a gente tá num jogo, mas não é pra isso tudo, vocês estão aqui há um dia e esse caos já foi formado, sabe? Não é? Não... Calma, gente, acho que tá na hora da gente parar um pouco e pensar. E eu achei bem foda isso, eu achei que foi um episódio... de destaque, eu não conheço ninguém que não tenha gostado desse episódio, e sem dúvida nenhuma foi um dos roteiros mais legais, assim, que eu vi esse ano, de longe. A série me surpreendeu muito, porque eu tava esperando uma coisa mais ok, mais legal, porque assim, vamos ser sinceros, os três primeiros episódios de 3%, vai falar Supermax, de 3% são legais. Tudo a ver, né? São legais, mas não são tipo, uau, nossa, que série irada, foda pra caralho, tô amando. Não, são episódios bons, ok. Nesse episódio, assim, eu fiquei impressionado de verdade. E a partir daí eu comecei a ver a série de um outro jeito. Falei, pô, essa série tem potencial pra fazer uma coisa legal. Se os caras se arriscarem, se os caras realmente quiserem fazer uma história bacana, uma história que surpreenda, eles conseguem. Porque, cara, até esse episódio, eu nunca ia imaginar que o Marco, que era aquele personagem bonzinho, justo, cheio de moral, né? Porque até então o Rafael era o filho da puta, né? Uhum. E eu nunca imaginava que ele fosse capaz de fazer aquilo que ele fez. Ele matou a menina lá com a avulsa Agatha, que também ninguém contava com ela. Mas a forma como ele matou foi bem cruel, vai. Não, calma aí. O Rafael? Não, o Marco. Assim, não foi a Agatha, não. A Agatha é que morre do nada, morre sozinha. Mas a Agatha... Morre de tristeza. A Agatha é emogótica, fica correndo e sonhando. Isso. A Agatha morre sozinha de tristeza. É a que assusta com vírus, né? Aquele mata de pau na cabeça. Morre de decepção. A Agatha é linguista, é verdade. Eu acho que ele nem tem nome, a menina que ele mata, né? Ah, graças a Deus, ninguém liga pra essa avulsa. E aí, eu, assim, achei ótimo, eu adorei. E daí pra frente, o episódio 5 é um episódio que eu reclamei muito quando eu vi, porque eu achei chato. Mas depois, porque assim, eu revi, né? Porque depois que eu vi, eu falei, cara, não é possível. Tá todo mundo falando bem desse episódio, as pessoas falando que foi maravilhoso. E eu odiando o episódio. Aí eu revi e vi que realmente a história foi boa, assim. Essa menina do Rebelde, ela é muito boa atriz e eu acho que ela é a melhor atriz da série. Pena que ela morreu, se suicidou, porque eu acho que ela poderia render bastante. E a história... Não, alguém me explica. Por causa de que em tudo que é filme e série, nego quando quer se matar afogado, ele sempre amarra uns bagulho, bota umas pedras, tipo no boneco do mal, Darlan. É, se você quer morrer, pra você não ter chance de conseguir voltar, né? Porque o peso vai te levar pra baixo. Mas, gente, dá um tiro na cabeça, fica onde? Mas ali, provavelmente, não tem arma, né? Porque mas, até assim, agora tipo, não mostrou nada disso. O mal é o impacto, né? Pra você ver o filme da cultura pop, porque assim, bota a pedrinha no bolso e vai morrer no mar, né? Igual Kéfera. Kéfera foi morrer no mar. Ó, eu assim, eu tô no episódio 5, no dia da gravação deste podcast, estou no episódio 5 ainda, não tenho o que reclamar, assim, o primeiro episódio ele não acontece meio que nada e tal, mas a história é interessante já desde o início, te prende porque é aquilo, você tá acostumado a ver distopias nos Estados Unidos, em países da Europa, sabe, ou no deserto, pô, a gente tá tendo um futuro distópico aqui no Brasil, é uma produção brasileira, o que poderia acontecer. Então você fica aquilo ali, a série te localiza que é na Amazônia Subequatorial, então você já sabe que é ali naquela regiãozinha, mas aí você já começa a pensar, e o resto do Brasil? O que que aconteceu? Como é que, em que anos eles vivem? Então já começa a te trazer essas perguntas, e quando te inserem o plot de que é o lado de lá, é o lado de cá, o lado de cá é essa merda que é, o lado de lá é o pessoal vive muito bem, a água, tipo, quando eles bebem água toda hora, eles falam, cara, essa água até cheiro bom ela tem e tal. Então, assim, já começa a te fazer a pensar o que aconteceu. E, cara, as pessoas precisam parar, principalmente brasileiro, com essa porra de ficar de que tudo que é nacional é uma merda. Sim, eu confesso que tudo que é Globo Filme geralmente é uma merda mesmo, entendeu? Às vezes as coisas... Eu tenho que concordar com ela, né? Não, nisso aí tem que concordar. Mas nem tudo também que a Globo Filme faz é uma merda. Tem coisa aí que você consegue, sabe? Você consegue se divertir, é coisa boa. e aí a gente sofre para conseguir sair dessa situação de tudo que é, tudo aqui é feito pela Globo. A Globo monopoliza ator, a Globo monopoliza atriz, a Globo monopoliza série, dramaturgo, tudo. Então a gente consegue se livrar disso com a Netflix, que é uma puta operadora de conteúdo que tem aí, que faz muito, tudo bem, tem coisa que faz que não é legal, mas a maioria das coisas, o saldo da Netflix é positivíssimo, sabe? E aí a gente consegue emplacar uma produção nacional na Netflix, toda feita no Brasil, uma história muito bacana, e as pessoas ficam de palhaçada que é uma merda, que é isso, que é aquilo, e blá, blá, blá. Cara, gente, vamos valorizar, cara, sabe? Porque esse talvez seja o primeiro passo pra gente se desvencilhar do monopólio que a Globo tem em produções de cinema, de TV, de série. É o primeiro passo. Agora, claro, tem coisa que não funciona na série, tem coisa que pode não funcionar, pode ter furo de roteiro. Cara, toda série, toda produção, todo filme é assim. Não, pra mim, até agora. A série, ela tem seus pontos negativos, que a gente já citou aqui. Tem, mas ela tem muitos pontos positivos. Sim. Como, por exemplo, o roteiro dela não é um roteiro mal escrito. As coisas que acontecem por um motivo. São encaixadas, são explicados, cara. Se encaixam. São explicados. Ela tem alguns twists muito bons, sim. Ela tem surpresas do meio dela. Ela tem ganchos muito bons. Essa questão As histórias individuais são boas também, né? Dos próprios personagens. Tipo, a história da Joana, a história do Rafael. Até da bosta da Michelle. É uma história legal, assim, você consegue... O twist dela... Leandro, aí eu vou te dar um spoiler master agora, se você não quiser ouvir. Calma aí, eu vou tirar aqui. Vai. Tirar o fone, por favor. Tirou? Ok, ele respondeu pra mim. Esse twist no final de que o irmão dela, na verdade, tá vivo e que a galera... A galera da resistência aqui, da qual é o nome que eles dão pra resistência? Enganou causa. Ela? Causa. Da causa enganou ela. Você fica assim, porra, será que a causa também é mega evil? Gente, e desculpa, o Maralto... Será que foi enganada? Será que fui otária? Será que fui piranga? Tipo, sabe, tem ele foi muito, né? Piranga. Você fica assim, caralho, será que a causa não é uma coisa tão boa assim? Eles vão explorar isso quando eles forem pro Maralto? O legal disso é que eu acho que eles estão mostrando, tipo, duas extremas. Assim, vamos trazer para a nossa realidade aqui, tipo a extrema direita e a extrema esquerda. São duas extremas que não estão nenhuma querendo conversar com a outra, e aí eles estão agindo da forma que acha certo para poder passar por cima da outra. Eu acho que isso a série mostrou bem, ainda mais esse plot twist no final, que eles mostraram que não é, tipo, um lado é certo. Cada lado tem seus pontos de vista, e aí tem que ver depois pra trabalhar pra chegar com vocês pra todo mundo, né? Pode ser que vai ser explorado isso mais na próxima, que vai ter outro cenário, né, que vai ser agora. Isso, e assim... justamente essa situação. É, a série agora, ela foca no processo. E você do lado de cá, tentando passar pro lado de lá. Cara, você imagina o mundo de possibilidades que tem quando você chegar no lado de lá, entendeu? Assim, você tem inúmeras possibilidades. Não vou, assim, pra não ser só putinha, dizer que a série é maravilhosa. Não, até porque eu não terminei ainda. Faltam 3 episódios. A única coisa que eu tenho pra reclamar, cara, são as atuações, que é muito ruim, cara. Muito ruim, sabe? As pessoas são muito ruins, elas não passam sentimento falando, elas são todas robóticas, sabe? Parece que levam o texto na ponta da língua, certinho. Aquilo ali que tá no papel é exatamente como eles falam, todos os pontos e todas as vírgulas, sem dar espaço pra como é que se diz, gente? Pra improvisação, sabe? E isso torna muito mecânico. Eu acho que o ponto negativo é esse, mas que, tudo bem, talvez não tenham acertado no roteiro, no casting agora, na escolha do elenco, mas isso é algo que você talvez, né, consiga educar os atores, consiga trabalhar os atores para que uma próxima temporada seja melhor. Então, assim, não dá para descreditar a série só por causa disso. Eu acho que uma boa direção, eles conseguem arrumar isso, né? Não é também isso, só ator, eles pegar um diretor que ajude os caras, isso. E eles ajudam. Eu acho que assim, Diga, só não, desculpa. Não, uma das coisas que eu ia falar que eu gostei da série, porque o que eu gosto quando eu vejo é construção de personagem, evolução dele. E eu acho que nessa que tipo, tem os seis principais, né? E são cinco que estão no processo, que são os principais, mais o Ezequiel. Todos eles são muito bem feitos, construídos pra série. Tipo, cada um. Sim, que você verdade. Vê no começo, aí você vai vendo a evolução dele até o final. Tipo, o Rafael tem aquele twist no final lá, quando ele vai passar lá pro final, aí ele fica, meu, dá uma dor assim do cara que você sente. O cara, mano, o cara queria aquilo, ele falou a série inteira aquilo, chega no final. E aí no final ele tem que abrir. Tomar no rabo. É foda. É. E é igual também com a Joana, cara. Fala. A Joana, pra mim, é a personagem mais surpreendente, porque no início ela começa sem, assim, tacando foda-se no processo, ela tá fugindo, então na verdade ela não tá nem aí, 100% nem aí pro processo rainha, tá só fugindo mesmo. Aí chega no meio, ela vê que ela tem cabeça no processo. É, aí ela vê que ela tem oportunidades reais de passar, de entrar, porque ela se destaca muito, e aí ela tá numa situação em que ela já tá aprovada no processo, e aí acontece uma situação lá com o Rafael, com o Ezequiel, desculpa, e aí o Ezequiel quer que ela faça uma parada, e ela vai e tem aquela cena maravilhosa da finale com ele, e aí o que você imaginava que a personagem ia ser muda completamente no final, e aí abre pra ela uma possibilidade incrível pra próxima temporada. Assim, eu não tenho como dizer que essa série não é uma série que se arrisca, sabe? Eu não tenho como dizer que é uma série que fica no óbvio. Não fica, porque se eu falasse pra você no início da temporada que eu imaginava que o final da Joana, que a final do Rafael, que o final da Michelle fosse ser como foi, eu vou estar mentindo. Eu fui surpreendido. Então eu acho que a série tem seu valor, cara. Eu gostei bastante. Não tenho o que... Até daquele Fernando, né? Até o final dele a gente dá pra entender um lado, assim, que o cara era tão crente no negócio. Na verdade, eu gostei do final dele porque ele poderia ter morrido, né? Sim, seria bem melhor. Infelizmente... A gente não pode ter tudo que a gente quer. Então, também não. Mas você entende, né? O coisa dele, né? Plot. Tudo bem, exato. Não, eu vi muita gente reclamando da Joana felizona. Tipo, ela toda feliz. No quinto e sexto episódio, ela toda feliz. Ah, eu passei, não sei o quê. Aí eu fico pensando assim, fodida a vida inteira. Aí ela consegue o bagulho que, tipo, ela nem esperava. Lógico que ela vai ficar felizona da vida, né? Não, eu falo, assim, mas ela não é, ela é meio que foda-se. Ela não é assim, né? Sendo perseguida. Ela sabia que se ela voltasse pra onde ela tava, ela ia morrer. Então, ela ir pro Mar Alto é tipo assim, olha, eu tô livre pra sempre, ninguém vai me perturbar. Vou viver minha vidinha aqui de boa e tal, sussa, fumando minha erva de boaça. E aquele povo do Mar Alto claramente fuma maconha, claramente, pra ter aquela... Transa o dia inteiro. Com certeza. Entendeu? E aí, claro, foi isso que aconteceu, cara. Quer coisa mais normal do que isso? Eu faria a mesma coisa, estaria comemorando pra caramba. Eu, quando passei no 3% pelo Facebook, fiquei felizão. Jogar a cara dos outros. Não? E a Joana e o Rafael, tipo, dá pra ver os melhores personagens da série que vai evoluindo desde o primeiro até o último, assim. Mesmo os outros sendo bons, o deles são, assim, na minha opinião, os melhores que vão crescendo, chega no nível e agora tá, tipo, cada um de um lado, assim, no negócio. E aí vai legal pra gente saber o que vai acontecer agora pra desenrolar, né? Exatamente. É, vamos embora, senhores? Então? Vamos. Agora? Rapidinho, antes da gente ir embora, eu queria pegar mais um minuto só pra saber de vocês, o que vocês esperam do Mar Alto? Tipo, vocês acham que vai ser... Vocês têm alguma ideia do que possa ser o Mar Alto? Tipo, alguém imagina? Tipo, eu confesso que eu não faço a menor ideia do que esperar pra segunda temporada de 3% agora que foi renovada. E assim, eu só espero de verdade que eles consertem esse problema de direção de ator, porque eu acho que os atores não são ruins, são talvez mal dirigidos. Muitos atores que fizeram a série participaram do piloto lá de 2011, fazendo outros personagens, e eram bons atores, então acredito que o problema seja mesmo a direção. Uma coisa que a gente não falou do 3%, que eu achei bem bacana, foi a questão da tecnologia, né? A tecnologia que eles utilizam na série, a parada do comunicador pelo anel, né? Uhum. O acesso às câmeras, isso eu achei bem legal, eu gostei bastante da tecnologia, entendeu? Ah, eu quero dizer também de Aline, né, gente? Essa personagem maravilhosa. A maior idiota que respeita essa anta, porque essa mulher é muito burra, vai. Eu fiquei xingando ela aqui. Eu falei, mulher, para de ser burra. Por que você vai invadir o escritório do homem assim, sua vaca? Você é burra. Agora vai fazer um feat com a mulher do morto, né? É. Agora eu quero ver como é que eles vão dividir, né? Porque assim, vai ter, tipo, tem o plot de quem não passou, tem o plot de quem passou, e ainda vai ter um próximo processo, pode ser, né? Mas eu acho que eles não vão focar no processo na próxima temporada. Eu acho que eles vão continuar acompanhando esses personagens. Tipo, vai ter. Vai ser tipo Maralto e Causa. Quem passou no Maralto, quem não passou no continente, provavelmente na Causa, que sobreviveu, óbvio, né? Porque tem gente que morreu no processo. E aí a gente vai ver, porque em algum momento esses dois lados vão se chocar, né? E Crazy Michelle, né? E provavelmente quem. E outra coisa, né? Dando mais um spoiler, Leandro, se você não quiser ouvir, afaste esse fone do seu ouvido. Quem passou, claramente infiltrado da Causa. Então eu tenho Causa e Causa, né? Então, é. Tipo. É, vai. Bizarra que a gente. O Rafael Causa, né? Tem a Michelle, que a gente não sabe se ela vai ficar causa, mesmo lá do Maralto. A olhada que ela deu pro Rafael é Causa. Continua na Causa. Entendeu? E a gente vai ter Joana e Cadeirinha, né? Uhum. Joana vai pra Causa e Cadeirinha vai pro inferno. Tomara, espera. Morre de ar. Teve uma na hora que no final que mostrou as cenas, aí mostrou aquele menino que o Ezequiel cuidou lá. Eu pensei, assim, uma possibilidade deles fazer uma passagem de tempo da primeira pra segunda temporada e começar a segunda temporada no processo desse menino. Porra, mas até ele tem anos, a galera vai estar em torno. Ele tem o quê? Uns 10? Mas passa uns 10 anos, tipo, o pessoal já tá mais lá, ficou lá, esqueceu a Causa no churrasco lá do Maralto. Não, e lembrando que eles capturaram o velho da pinta lá, com, tem uma pinta peluda na cara. Eu adoro esse plot da pinta peluda na cara. Mas eles capturaram esse velho no final, então provavelmente vai ter alguma interação entre ele e Michelão, né? É. Provavelmente vai ter interação. Não dá pra saber. É uma série que você não consegue pensar assim, o que, que pode acontecer agora? Isso é muito bom, né? Possibilidades, né? Eu acho isso legal. Ah, com certeza. Eu tô animado. Só espero que o Netflix não demore muito pra estrear a próxima temporada. Espero que venha antes do meio do próximo ano. Não, acho que deve ser só no final do ano ou no começo do ano. Eu acho que lá 2018 só. É. Acho que não, cara. Acho que não. Eles estão estreando rápido as coisas. Tipo, Fuller House já estreou agora. Mas essa... temporada mais 3%, a primeira temporada, ela... Eles tiveram 2 meses de ensaio, 2 meses de preparação do elenco, quase 3 meses de gravação, mais 3 meses de pós-produção. Então, mas agora vai ficar só 3 meses de gravação e 3 de pós-produção. 6 meses, dá pra estrear no meio do ano que vem. Não vai. Eles souberam que foram renovados só no domingo passado, cara. Ah, eu acho que dá sim. Eu acho que antes do final do ano, velho. Eu acho que vai ser dezembro ou só 2018. Acho que não. Particularmente. Até porque eles fazem essa série com R$50. Né? Não gastou muito. R$50. Toma aqui os R$50, né? Então, gastos altos eles não vão ter, vai, pra gravar. Eu acho que dá sim. Que absurdo. Então vamos embora, então. Vamos embora. Já temos quase 3 horas de podcast pra compensar o atraso. Vamos lá. Senhor Márcio Zanon, merchans e despedidas. Então, gente, muito obrigado pelo convite. E bora fazendo, né? Segue-me no Twitter lá com o Zanon. Não tô comentando mais Masterchef, tá uma bosta, mas tô assistindo porque minha mãe me obriga. Ela fala, você nunca fica na sala com sua mãe, com seu pai, fica pelo menos no Masterchef. Falei, tá bom, vai, vamos assistir. E é isso, leio as reviews de Legends of Tomorrow, que eu escrevo. Não é lá aquelas coisas, mas é o que tem pra hoje, né? A série também não é lá essas coisas, né? Então a review... Humilhando tuas séries, Anu. É isso. Muito obrigado. Ai, ai. Senhor Léo Chaves, merchandising e despedidas. Leandro esquece o podcast de churrasco. O Léo tá tipo a causa, né? Esqueceu no churrasco. Esqueceu o podcast no churrasco. Deus do céu. Darlan, merchandising e despedidas. Meu merchan, então, gente, é isso. Muito obrigado por ouvirem. Quem quiser me seguir, @generosoide no Twitter, @queromorre no Telegram. Darlan Generoso no Facebook. Só me adicionar lá, a gente bate um papo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, a gente. Tô animado pra gravar os podcasts de fim de ano aí do Logado. Okay. Vai ter muita retrospectiva, muita coisa legal aí pra gente poder acabar esse ano em grande estilo, né? Muita tragédia tour também, porque só Deus 2016. Mas é isso aí. Né? E assim, vai ter também ainda um podcast bônus. Acabou a relação? Gente. É, quem, vai ter um podcast. Porque tava relando a pessoa, tava relando alguma coisa nela. Eu? Não sei quem foi, querido, não estou vendo. Gente, tá acusando as pessoas, tem que saber quem é. Mas, gente, tem mais pessoas no programa, não é de mim. Né? Que coisa? É... Podcast bônus é com quem? Vai ter um podcast bônus sobre os indicados ao Globo de Ouro, que sai na próxima semana. Tem esse que faz parte da lojinha. É, aproveitar... Do Globo de Ouro, então. Claro. Já pensou? Já pensou? Se tivesse a categoria de série estrangeira, quem sabe, né, Dalan? Mas 3% não é americano? Netflix? Tem que ter um Edu, tem que ter um podcast pra finale de Supermax, que é terça-feira agora, né? Darlan e você vão comentar tudo. Ai. Mas, vamos ver se eu deixo o Leandro fazer o merchan de despedida dele ou não? Não, já perdeu o time. Mas é podcast de Eric. Perdeu estava, o time. Estava no mudo pra não tomar spoiler demais, porque eu já tomei muito de 3%. Ai, gente. Quer fazer seu merchan de despedida, Jovem? Fica à vontade. Não, tranquilo, é rápido. É só. Eu não uso muito Twitter, então quem quiser me adicionar lá no Facebook, é só me adicionar Leandro Chaves D. No Instagram também, Leandro Chaves D. E Twitter, como eu não uso muito, mas se quiser a mesma coisa, Leandro Chaves D. E tô sempre aí com o pessoal aí do Logado, trazendo conteúdo pra vocês. Só isso. Gente, só faltou pra pedir pra, né, dar uma joinha no vídeo e se inscrever no canal. Ah, é verdade, gente. Mas aí você fala isso agora. Quero aproveitar aqui para poder mandar beijos e abraços, né, para as pessoas que comentaram na última edição do Logacast, que foi Márcio Zanon, não acredito! Imagina! Dito. Débora Silva, o Isótopos Springfield e a Yara Andrade comentaram na última edição do Logado Cast. Também quero mandar beijos e abraços para os nossos padrinhos e madrinhas: Ana Paula Abreu, Caroline Borges, Fabinho Fernandes, Taylor Rocha e Rafael Torso. Wellington Torso, me enganei. E o Wellington Torso. Pedir para você clicar aqui nos links que tem no podcast, que tem no site, né? Ou acessar padrim.com.br/logado lá, escolher a cotinha até a partir de R$1, gente. R$1 não vai fazer diferença para você. Ainda mais você agora que recebeu o 13º, né? Já vai lá, assina a cotinha e contribua com esse podcast maravilhoso. E a gente vai pensar em novas coisas aí para 2017. Então, vamos embora, vamos dormir, vamos descansar, vá trabalhar se você estiver no ônibus ouvindo esse podcast maravilhoso. A gente volta já para poder falar sobre o Globo de Ouro, para poder fazer as retrospectivas do cinema, fazer as retrospectivas da vida, tudo isso e muito mais ainda nessa temporada de 2016 do LogadoCast. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. This flawless body aching out from head to toe. You are